It was real, but it wasn't. No, I never saw it coming. I was never what you wanted. Like a real life movie. Didn't think it happened to me. Guess it didn't, you just fooled me. Who knew love was so confusing? Happiness doesn't mean smiling when it's your scene. You said we were doing fine as you set the whole place on fire. I tried everything. Turns out we can't compete. Our reality is never quite as good as the dream. Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais uma edição do LogadoCast, seu momento de diversão e entretenimento semanal, né? E, junto comigo aqui, um elenco de altíssimo garbo e elegância formado por uma pessoa, Oliveira! Hello, it's me, Marco. Amo maquiagem. Adoro! Muito gramuloso. Muito gramuloso, eu amo demais. Eu quero dizer que estou começando esse belíssimo podcast, né, nessa semana aí, última semana, já estamos em July, na verdade, mas quando estão gravando aqui estamos em junho, que Dana Paola publicou, postou em, tava fazendo a live e perguntaram se ela viria ao Brasil, e ela disse que vem ao Brasil esse ano ainda. Eita... Vai vir pro Tudum. Ela falou que ela vai fazer shows agora no US, né? E aí depois ela disse que depois vai fazer Latam. E aí falou, Brasil vai ter, Brasil, sim senhor. Mas assim, né, gente? Shows da Ana Paula no Brasil vai ter muito público, não. Mulher, vai ter eu. Isso que importa. Ah, espero que você cubra os gastos dela, porque assim... Não, o meu medo é ela vir fazer show em São Paulo só, né? Ah, mas aí você vai pra lá. Aí, né? Vou ter que encarar aí um do botão, seu ladinho. Né? Aí eu vou ter que ir pra São Paulo, menino. Mas você vive em São Paulo mesmo? Mulher, não vou em São Paulo desde fevereiro. Não, mas passou umas três vezes esse ano. Não, foi só uma vez, fevereiro. Ano passado foi bastante, então. Sim, novembro eu fui três vezes no mesmo mês. Viu aí? Né? Mas tô muito animado com a presença da Kinga aqui, né? Tô muito animado, muito feliz. Só vou ficar, assim, eu tô de verdade torcendo muito pra não ser agosto, setembro, né? Porque se for agosto, setembro, triste. Mas não tem nem como eu fazer isso agora com essa antecedência nula. É verdade, né? Porque... Mas a Alicia Keys, menina, a Alicia Keys chegou aqui no dia, botou os ingressos pra vender no dia, no outro, ela tava aqui no Brasil. Ah, mas se ela vai fazer United States e Latam antes, né? Então vai ter estrada ainda. É, porque ela fez a turnê dela até então, tem sido só México. A gata só fez México. Tá fazendo show no México desde janeiro, né? Porque ela tem que dar tempo dos sites abrirem, C6 bem, não sei o que, os cambistas tudo. Os cambistas poder comprar os ingressos tudo, né? Mas eu confesso que eu fiquei bem animado. Estou bem animado, estou feliz e confiante. Ai, meu Deus, que maravilhoso. Maior Dana Paola do Brasil. Exato. Taylor até falou assim, será se ela vai fazer a presença VIP pra você poder comprar? Meet and greet, né? Ai, gente, pelo amor de Deus, mete na greta. Falando aí em artistas, né, em cantores, né, menino? Madonna deu um susto na galera essa semana, né? Que acharam que ela ia de arrasta pra cima. Ela desmaiou aí. Foi encontrada desmaiada, que ela teve uma infecção bacteriana pesadíssima, perigosíssima. Aí a gata ficou internada, né, alguns dias. Tava internada desde o dia 24. E hoje, no dia da gravação desse podcast, ela teve alta e foi para casa. Só que com isso, o início da Celebration Tour, né, foi adiado. Então agora a gente não sabe quais vão ser essas novas datas aí da Celebration Tour. Inclusive, obviamente, atrasando aí as datas do Brasil, que ainda nem tinha, né? Pelo menos isso, tá? Será que essa tour vai ser tipo a nova... Lotus, que? Garoto! Não, Madonna vai vir, ela vai ficar boa. Ainda não é a hora dela, não. Tá? Ainda não é a hora dela. Mandar pra ela, você vai vir. Você vai vir. E falando aqui, né, menino, de festivais, né? O festival Rolapalooza aí marcou as suas datas pra 2024, né? Vão ser dias 22, 23 e 24 de 2024. Olha que louco. E aí vai ser de novo. Vai ser edição bem gay, né? Vai ser edição bem gay. Por quê? Ah, 24, né? Uhum. Adoro! Viadagem liberada. Provavelmente ali, dezembro, janeiro, né? Prepare seus cartões de crédito pra poder comprar os ingressos, tá? E eles também vendem C6, assim, essas coisas também, ó, tá? Ah, se ficar no ritmo que tem sido os aumentos do Lollapalooza, chuta uns 8 mil reais aí, por alto. Ah, exatamente, isso é uma brincadeira, um negocinho. Uma bobeirinha. E aí, menino, saiu aí as datas do próximo Grammy, né? O Grammy 2024 aí, com indicados em 10 de novembro. E a cerimônia vai ser no dia 4 de fevereiro de 2024, né? Dizem aí, corre na boca miúda, de que Kelly Clarkson pode estar indicada ao Grammy pelo excelente, maravilhoso, tudo de bom, Chemistry, né? E dizem que ela tem chance de ganhar. Não e sei. Katy Perry não tem nem álbum, né, menina? Vai relançar aí os álbuns da carreira dela tudo, né? Vai ser indicada por melhor edição de jurada. Exato. E ela vai relançar os álbuns tudo, né? Vai fazer aí a coletânea, né, menina? Fazer aí os negócios. Fazer a Taylor version das músicas? Não, no caso, ela só realmente vai relançar e vai botar em vinil. Entendi. Agora, entendeu? Que tá comemorando 15 anos do One of the 15 Boys. 15 anos para Que isso, essa grande, grande jurada aí do American Idol. Já te falei daquele tweet que eu morri de rir, né? Que era as pessoas zoando porque a música dela falava de devorar você como dummy. Uhum. E aí o povo foi cancelar ela e o povo disse: gente, vocês estão falando da cantora Katy Perry, nem tá viva pra se defender, a bichinha. Que horror! Tadinha da pobre. Aí ela vai, né, menino? Voltar aí. Lançar os álbuns tudo agora em vinil. Para os fãs. Vão poder comprar tudo de novo da Marvel. Porque realmente tudo que os fãs de Katy Perry querem é vinil, né, gente? É uma coisa tão usada hoje em dia. Exato. Inclusive, estavam falando que ela ia sair do American Idol, né? Porque ela ia lançar um álbum e fazer uma turnê, né, viado? Isso. Mas aí a gatinha não tem nem álbum, né, pô? Tem nem álbum, gata. Porra. E Daisy tá bem? Daisy tá bem, menino. Daisy até falou no telefone na gravação da American Idol nessa temporada. Ah, foi? Que delícia. Foi, falou com mamãe. Uma muito fofa, Daisy, gente. Falou, mamãe te amo. Icônica, gente. Perfeito. O que mais temos aqui? Menino! Começaram a filmagem de Mortal Kombat 2, hein? Mortal Kombat! No meio da greve dos roteiristas, né? Então o filme não vai ter roteiro. É, não vai ser. Não vai poder ter improviso, né? Não vai. Ryan Reynolds que lute, tá? Ai, gente. E a greve dos atores já começa, né? Ah, é, né? Porque amanhã a gente vai saber se vai ter greve, se não vai ter greve, se vai ter M, se não vai ter M, né? Porque tem essa barra. Se os atores não entrar de greve, não vai poder ter M, tá? É, mas seria uma boa retaliação da empresa. Da imprensa que? Da indústria. É, essa semana, medalhões da indústria, né? Fizeram a carta de repúdio, de protesto, falando assim: crianças, vamos resolver isso aí, vamos dar dignidade pras pessoas, né? Porque senão nós vai entrar em greve mesmo. Aí tava lá Meryl Streep, né? Jennifer Lawrence, uma galera aí dando. Pedindo dignidade já. Pedindo dignidade já, exatamente. Inclusive, dignidade já tem a ver com o Leão Lobo, que vai estar aí no bloco Keeping Up with the Liberatas, né? Nessa semana. Olha. Um novo personagem. Um novo personagem agora. Leão Lobo como Carlos Regina. Eu amo que tá todo mundo obcecado com esse grande advogado. E eu achei que ele fosse aparecer na matéria do Fantástico, né? Que teve com as pessoas, com as gêmeas, com tudo. Com as gêmeas, né? Aí eu achei que ia ter Dr. Carlos Regina, mas não teve. Achei um absurdo. Ah. Uma puta falta de sacanagem. Sempre, né? Falta, né? Na presença. Sim. HBO aí lançou, né? Hoje o trailer, né, menino? De Círculo Fechado, né? Full Circle. Nova minissérie que vai ser direto do HBO Max, né? E Max lá fora. Com Clairezinha Danes. Com o Tim Olyphant, né? Dennis Quaid e Zazie Beetz. E, menino... Cadê Zazie, né? Cadê Zazá? Tá acontecendo. E pela premissa da série, do vídeo, né, menino? Vai ser sequestrado o filho de Claire Danes e Timothy Olyphant. E aí eles vão começar a ser ameaçados por alguma coisa que foi feita no passado. Eu... Comeram, gente. E aí eles vão ter que pagar. Porque pelo... Mas eu acho que a família que Timothy Olyphant é diplomata. É alguma coisa importante. Tem alguma coisa a ver com o passado dele. É verdade. Acho muita chance de Claire Danes tremer o peixinho nessa série. Ah, com certeza. Com certeza. E vem cá, vai ser substituta de The Idol essa? Não, só da segunda temporada de The Idol, né? Entendi. Não, porque The Idol aí tá nessa barra aí, né? Tá já pela bola 7. Ah, é? Você sabia que diminuíram o The Attic, agora é só 5 episódios? Menino, fiquei sabendo, suspeito, né? Suspeito demais. Deixa eu te perguntar uma coisa, se você tiver visto o episódio. Eu vi. Qual é o contexto da cena que Tedros tá comendo a filha do Givaldo na frente de todo mundo no estúdio de música? Mulher, ele tá lá, né? Semana que vem eu vou trazer o review completo. Ele tá, eles estão lá... Porque tem que procurar 3 novos hits para Jocelyn, né? E aí eles estão lá fazendo essa questão de compor e de... Tem um produtor lá. E metade daquelas galera que tá lá é da seita de Tedros, né? E aí o que acontece? Ela gravou a música, aí chega Jojo Todinho e fala assim... Cara, gostei da música, mas parece que você tá dando de ombros, que você não se importa. A gente precisa de um punch. Aí Tedros fala assim... Então tá bom, eu já sei o que eu vou fazer. Aí ele venda, né, Jocelyn. E aí ele começa a passar a mão assim nela, né? Pegar, dar um hang do DJ. E ela começa naquela gemidada toda lá que acontece, né? Do vídeo. E fica todo mundo que nem público olhando aquilo. Olhando. Aí o produtor começa a rir, botar a mão na cara assim de, meu Deus, o que tá acontecendo? Que era mais ou menos o que eu tava fazendo aqui em casa, né? Nesse episódio também tem um plot maravilhoso, né? Que Tedros descobre que Troye Sivan, ele mente que não pode mais cantar. E aí, o que ele faz? Ele amarra no pescoço de Troye Sivan uma coleira que dá choque. Amarra ele e fica dando choque nele, a mando de Jocelyn. Até ele se cagar e se mijar inteiro. Mas esse homem... Não tem polícia atrás dele? Como é que funciona isso? Não tem, aparentemente não. Olha. Isso porque Tedros já foi preso várias vezes, né? Acho que assim, o que a gente tava dizendo que a série tava até pro dia, que as pessoas reclamando à toa, já podemos mudar o discurso, né? Porque... Não, ela continua a série assim, que esse episódio, o quarto episódio, apareceu uma piroca mole, pela primeira vez na série inteira. É, mas é que são cenas muito ridículas, né? Ele enfiando a mão na menina na frente de todos os empresários, os profissionais que trabalham com ela. Não, aquilo é uma chacota, sim. E tem uma over, né? Uma hipersexualização da Grindelwalda, né? Que ela aparece pelada o tempo todo, peito o tempo todo, né? Pra não dizer, teve uma cena de sexo ok, mas porque ela não envolvia o The Weeknd, que era a Givalda com o ex-namorado dela, então. Nossa, o The Weeknd tem uma cena também que postaram no Twitter que eu não faço ideia de qual contexto, que ele tá, tipo, segurando o pescocinho do segurança, assim, seduzindo ele. Que eu não entendi também qual era o objetivo. É o plot que eu falei lá da loja, que ele transa no. Que ele transa com o Arara. Arara. Ele transa com a Arara, né? E aí ele tá sempre com aquela cara de sedutor. Tá sempre com aquela cara. Olha. O tempo inteiro. É desesperador. Eu fico assim, meu Deus, o que está acontecendo, senhor? E você ficou triste que falta que diminuíram em um episódio? Não. Porque aparentemente Sam disse que estava ok, né? Pra contar em 5. É. Porque você vendo o episódio, né? Esse foi o maior episódio, teve 59 minutos. Você vendo a estrutura do episódio, dá pra perceber que ele é um episódio remontado. Até porque o quinto episódio era focado no Tedros. E era, sei lá, Tedros Fall, alguma merda desse jeito. E da metade do episódio pro final, realmente, é muito focado no Tedros se fudendo, né? E aí o último episódio é Jocelyn Forever, né? Que é o season finale. Forever and always. Exato, que ela vai fazer aí os shows, né? Vai ser uma loucura, preparem. Menino, saiu aí, né? Os novos... As pessoas que foram convidadas a entrar pra academia do Oscar, né? E entre os convidados dessa última remessa aí, que foram 398 pessoas, né? Nós tivemos aí Taylor Swift, convidada agora também, membro da academia oficial, Austin Butler, Keke Palmer, né? Paul Mescal, o Zaslav, né? O presidente da Warner Media, e a Bela Bajara, diretora de conteúdo da Netflix, né? E também temos uma brasileira, né? Anitta Rocha da Silveira. Anitta! Anitta, que lançou o grande clipe aí, Funk Rave, né, essa semana, uma delícia. Você viu o clipe? Não vi, eu vi só as pessoas comentando mamou no beco, que ficou no trem. Mamou no beco, porque teve aquele plot que a Anitta tava mamando no clipe, né? Sim. E aí ela faz o quê? Tem lá as dancinhas super esquisitas, né? Essa semana, inclusive, também saiu outro meme aí, né? Que falando, caraca, ela imitou a dança do Bonde das Maravilhas. Aí a menina do Bonde das Maravilhas responde, né? Mas somos nós com a maior. Adorei. É maravilhoso. E aí ela tá lá fazendo as dancinhas, não sei o quê. Aquela coisa, clipe na favela pra gringo ver, né? E aí tem a cena da tal da cena da mamada. E aí na cena da mamada, o que que acontece? Eles fazem várias alusões, né? Aí tem uma garrafa de champanhe estourando, dedinho passando na laranja, né? Umas coisas visual pra brincar. Uhum. Né? E aí no final, que estoura o champanhe, né? Aí a Anitta levanta e sai limpando a boquinha. Que delícia. Que bom gosto, hein? Ah, é isso, maravilhoso, né? Ai, eu amei tanto, gente. Mas eu vi esse clipe só uma vez, né, gente? Porque tá, paciência tem limite, né? O clipe tem dois minutos também, né? E ainda mais com a música maravilhosa, né? Funk, tipo, das antigas. Nossa, música boa demais, né, gente? E é o que eu disse, gente, é coisa pra gringo ver, não é coisa pra brasileiro. Inclusive, a Anitta levou um fecho da Netflix aí no final de semana, né? Maravilhoso. Porque ela foi falar... Bichinha que... tava falando corretamente sobre Black Mirror. Exato, ela falou a mais absoluta verdade, viado. Que a temporada de Black Mirror tinha se perdido um pouco, tava maluco isso foda, né? E aí o estagiário se doeu, deve ser fã de Black Mirror, obviamente. Deve ser naturalzinho. Se doeu e falou assim, mudou, igual a sua carreira internacional. Querendo dizer o quê? Que a carreira internacional de Anitta é uma grandíssima merda. Né? E aí a Aninha, né, não, obviamente não aguentou o feio. Não deixou por baixo. Foi lá e falou, amiga, a minha carreira tá bombando, fez igual a Suzana Vieira, né? Cabelo tá aqui, carreira tá aqui, meu cabelo 10 mil reais. Ela falou assim, mas se Black Mirror fosse fazer igual a minha carreira, teria que ser bom, hit. Não, e ela ainda falou assim, e eu estou numa série internacional de vocês. Bom, né? Jogou o estagiário embaixo do ônibus. Debaixo do ônibus, que já deve ter sido demitido, obviamente, né? E aí, menino, eu acho... Menino, deixa eu aproveitar esse assunto. E aquela postagem da Netflix falando, é isso que vocês estão vendo? Exato. E aí vem, chupa o cu... Sim, eu vi hoje, foi maravilhoso. Olha. Ai, cara, que maluquice, cara. Sendo que o nome de chupa nem é chupa no Brasil. É o meu amigo Charlie Brown. Lucha, eu achei esse filme fofinho. E aí, cu não tem o que fazer. Né? E aí, menino, foi esse aí, Netflix oriçadíssima, né? Lançando as braba aí pra enganar as pessoas. E aí a Aninha veio, tava fazendo a live, fazendo skincare, né? E aí ela falou, né, que tava respondendo as pessoas que falam que ela não é mais tão relevante e tal, não sei o quê. Ela falou, gente, eu não consigo me dedicar 100% ao mercado nacional como os artistas que se dedicam 100% do tempo ao mercado nacional. Eu tenho outras coisas pra fazer. Ela tá se dedicando em 5%, né? Exato, mas assim, eu entendo o que ela quis dizer, né, que tipo, os esforços dela estão em outras coisas da carreira, né, não só aqui. Então, se a gente for pensar que Isa não tá se dedicando, né? Nacional nem ao inteiro, né? Ela disse que vem aí o álbum. Ela falou que vem aí. Falou, vem aí e vai ter funk no álbum. Vem aí. Falou, grande hit aí. Agora deve ser o funk pro BBB 24. Garoto. Vida real, Baísa. Não, vai, porque a PicPay é a patrocinadora master, né, também. Uhum. Ela pode fazer a música nova do modo Stone, né? Exato. Vem no pesadão no modo Stone. No modo Stone. Inclusive, né, no dia que a gente tá gravando, surgiu um surto no Twitter, né? Que foi a Amanda e Shoeface, né? Apareceram junto. E aí subiram os lelezinhos, subiram a hashtag Eles Vão Casar. E aí, meu Deus, o que tá acontecendo? Ai, gente. Os lelezinhos falando. Felizmente não ouvi falar disso. Amigo, é de hoje, de agora, essa hashtag, de agora mesmo. Entendi. De hoje. Quando eu tava vindo pra casa, tava nos trendando. E eu falei, olha, Brito, sinceramente. Agora imagina você ser irrelevante, que tudo que acontece é com um casal que você vai ter que fingir pelo resto da vida só pra agradar um monte de gente doida. Exato! Caraca, que bosta. Acabei de lembrar aqui, ó. O Twitter acabou de me lembrar que Zanon foi ver... I think I tried. Ah, é Wicked. Te falei que ele ia estar no evento em SP. Verdade, gente. Foi desafiar a gravidade. A nossa Glinda. A nossa Glinda. Grande Massas Anão. Ai, gente. A Anitta movimentou os noticiários essa semana, gente. Eu amei. Eu já falei que a Anitta agora tem dois Instagram. Que o Anira é... Sim, que ela comprou. É, o Anitta é internacional agora, né? E o QG da Anitta é para nós, réis mortais, tá? Entrega pastel, almoço... Menino, agora, hoje também saiu o trailer de Duna Parte 2, né? Um trailer bacane, né? Bacane, é isso que eu posso dizer. Não vi, porque tenho nojo de Chalamet. Chalamet, ele tá beijando Zendaya nesse. É, que mão pra ela. E uma notícia aí que impactou as pessoas ontem, né, menino? Ai, ai. Que Freira Guerreira vai ser a Legend salva, né? O criador de Freira Guerreira falou assim, menino, deu certo, fomos salvos. Não sabemos onde, mas... Vem aí. Exato. Aí o pessoal começou a especular que deve ser... Uma série em quadrinhos. Ai, gente, eu não queria que o Tomba viesse. Que eu acho que isso merece, né? Pra tanto sofrer aí. Mas eu acho que vai ser, sei lá, um filme independente aí. Não sei, tô assim. Tô sentindo um cheirinho esquisito aí. Uhul, cheirinho de trás. Eu até joguei no Twitter ontem, né? Que deve ser talvez uma continuação pro YouTube, né? Ou quem sabe pra Ponto TV, né? No Freeve, vai. Ah, no Freeve, né? Mas Freeve não tem orçamento pra fazer essas coisas, não. É porque tem essa história que não pode ir pra outro streaming, né? Que nem foi a história de Ondeira Time. Teve que ir pro canal lá do Pop. Isso. Tem que ir pra uma TV mesmo, né? Aberta. Ou não, ou fechado, enfim. Vai pra CBS. Ou vai pra CBS, sim. De repente pode ir pra CW. Ah, é verdade, CW não tem nada, estão comprando tudo de fora. Pois é. Né? Tudo de fora. É, tem a teoria de que foi Chris Evans que botou o dinheiro todo pra financiar, né? Ah, ele pegou o cachê que ele ganhou daquele filme Cana de Armas. Uhum. E falou assim, vou comprar a série para minha mulher. Amo. Né? Ai, gente, eu achei isso incrível, gente. Porque é assim, gente, é aquele negócio assim, gente, renovamos, mas tá. E aí, meu irmão? Renovamos, mas não disse, né? É aquele negócio, vamos combinar de marcar. Não, tenha fé. Não diz o lugar, não diz a hora, não diz nada. Olha. Vai chegar. Os guerreiros sofrem muito, né? Força guerreiros, né? Força guerreiros. Apesar de que eu amo chamar de sapa freiras. Essa semana foi a semana do orgulho, né, gente? Uhum. Finalmente, menino, James Armas revelou aí quem serão Superman em Lois Lane. Né, em Superman Legacy, que estreia em 2005, né, em julho de 2005. E eu tenho que dizer que os meus favoritos ganharam, e eu estou muito feliz com isso. Né? Ai, gente, graças a Deus, né? Você é prova viva de que desde que eu vi The Politician, eu falei que esse menino devia fazer Superman, Corin Svet, que ele é bastante supermênico, e muito bom, muito bom ator e muito bom corporalmente. E tu viu a sunga do Superman, né? Super sunga, né? Eu vi, menina mala lá, super mala. E a Rachelzinha, né? Eu acho que eu devo ter falado merda quando você me falou que ela tava sendo cogitada, que era Lois Vera, não sei o quê. Mas aí eu fui ver a idade dela e dele, e ela é igual. Ela tem 32, né? Ela tem 32. É, porque eu acho que eu tô acostumado a ver ela como mãe de família e tal, anos 50, aquela coisa. Mas eu acho que ela vai mandar muito bem. Não, assim, pra mim eles foram os ideais, né? David Cornsweet e a Rachelzinha Brosnan, aí confirmadíssimos. Ele tem cara de super, como você falou. Ele tem ali. Ele é o Superman. Aí o pessoal falando assim. Ai, mas ele é magro. Aí eu falo, gente, vocês realmente não assistem filme nenhum, né? Porque, porra, sabe que hoje em dia o cara vai tomar um zoei, vai ficar sem tomar água, vai malhar pra caralho. Até janeiro, né, quando eles vão começar a filmar, rodar o filme, ele vai estar um monstro quando acabar. Não, e assim, ele é magro nas fotos que a gente vê aí da vida, mas nos trabalhos que ele faz, normalmente ele é bem malhado. É, não, e esqueceram que o John Krasinski era um franguinho, né, e ele incorporou bastante depois de um tempo. O próprio Henry Cavill não era magrinho, mas ele era bem mais magro do que antes de fazer o Homem de Aço. Exato, o menino lá, o evangélico, esqueci o nome, Chris Pratt. Evangélico. Ele não tem, não tinha o porte e ele ganhou o porte sinistro, né? Chris Elba também. Uhum. Né? Então isso não é desculpa. E Rachelzinha Brosnahan, gente, ela tem, assim, o perfil perfeito pra ser a Lois Lane. Sim. Ela parece ser essa moça, né, faceira, né? Sim, ela é boa de falar rápido e ela é engraçada e carismática. Acho que vai ser demais. Nossa, vai ser maravilhoso. E faz sentido, né, de ser um Superman mais jovem. E quando o Clark chega em Metrópolis, a Lois já é uma jornalista conhecida, né? Uhum. Então faz sentido ela ser um pouquinho mais velha que ele, né? Então, eu acho que James Arma entregou conceito, coesão e aclamação nessa escalação, tá? É, vamos ver se o texto vai ser bom ou se vai ser piada de peito na boca de Lois Lane Clark, né? É, ele é um escritor, né? Eu sei que quando ele quer, ele escreve direitinho algumas coisas, né? É, tá igual Guardiões 3, né? Que é um filme belíssimo, né? Pois é, será que vai ter Rocket Raccoon, Superman? Ah, se tiver um bichinho, vai ter o Crypto. Amor. Vai ter o nosso Cryptozinho aí. E Superman Legacy, né, menino? Estreia aí em julho de 2025, como já falei. Então, grande hit. Eu estou animado, muito animado, né? Pra ver Rachelzinha em ação. Cara, maravilhoso. Ai, ai, pelo menos os Paladinos fizeram alguma coisa boa. Isso, eu amo que saiu a notícia, né? Que de todos os atores que foram lá fazer papel, não sei o quê, ela foi considerada o melhor teste que eles já viram na face da Terra, né? Nossa, é o que eu falo, né? Quem tá com Gal Gadot e Amy Adams, pegar a atriz de verdade. Gal Gadot e Amy Adams, Momoa, né? Henry Cavill. Então eles estão realmente aceitando qualquer coisa, né, velho? Maravilhoso, gente. É isso. Eu tô bem feliz. Menino, parece mentira, né? Mas disseram que vai ter um Tron 3, né? Tron. Teve aquela... Nossa, aquela Tron Legacy, tio. Tão gostoso, né? Você sabe que eu vi Tron Legacy no maior IMAX do mundo, né? Sério? Que é o de Sydney. Que loucura. Passa a ver quando tem tempo esse filme, né, velho? Pois é. E achei bom na época, mas, né, passou. E aí, o protagonista vai ser Jared Leto, né, menino? Ah, não vai ser Olivia Wilde? Não vai, vai ser Jared Leto. E quem está se juntando ao elenco e Jared Leto é ninguém mais, ninguém menos do que Evan Peters. Meu Deus. Tá? Evan Peters se junta aí ao elenco de Tron não mesmo. Tron 3. Tron 3. Tá? E vai se juntar essa grande beleza aí. Grandes hits maravilhosos, né? Só que não. Ai, ai. Eu confesso que eu nem lembro direito de Tron Legacy, nem. Ah, né? Era uma das motinhas no mundo virtual paralelo. Tinha os hologramas do Jeff Bridges. Adoro! Jeff Bridges, meu sério. Olá, Olivia Wilde, mais sapatona motoqueira do que nunca. Motoqueira, porra. Motoqueira fantasma? Uhum. Olivia Wilde antes de ser a Prioli do... Dos atores. Meu Deus, que maravilhoso! A priori. Aliás, também teve essa barra na semana passada, né? Da festa junina, né? Teve. E aí depois elas ficaram todo dia também soltando uma foto dizendo assim, nossa, somos muito amigas. Eu adorei que essa história da Astrid reclamar que queria forró, não sei o que, tradição e não sertanejo. E Prioli dizer que só na opinião dela, né? Porque o mundo ama sertanejo. Gerou um dos melhores tweets que eu já vi na minha vida, que foi uma menina dizendo assim: quem não é do Nordeste não pode opinar sobre festa junina. Porque só tem aqui, não sei o que. E aí alguém respondeu assim: então, querida, São João vem de Portugal, gata. A festa da Igreja Católica, não é do Nordeste. Assim, eita, não surgiu no Nordeste. Aí a menina respondeu assim: ah, pronto, agora o Brasil inteiro comemora São João. Ah, pronto. De repente. Eu fiquei, ué, mas sempre. De repente 30. Uhum, de repente São João. Olha. Fá, você falou aí de Nordeste, né? Lembra de Juliette, porque... Também saiu a matéria essa semana dizendo que Anitta e Juliette estariam tendo uma fé, né? É, o casal safo do pop. Ai, meu Deus do céu, cara. Eu vi um tweet também que era tipo assim: Anitta caminha por ruas de não sei aonde com possível nova fé, tá? E tava com um homenzinho assim. Aí alguém comentou: gente, essa mulher é muito cara de pau, né? Não tem nem fotógrafo aí atrás dela, deve ter sido a Juliette que tirou essa foto só pra gerar buzz. Também teve o plot do homem de 365 DNI mandando ela atender as ligações dele na live que ela tava fazendo. Eita. Teve. Tiraram o print, foi maravilhoso, gente. E também teve Marina Sena falando no Instagram de Anitta que é verdade que onde ela chega tem paparazzi esperando ela, que ela é famosa mesmo. É, Juliette. Tá? Não tem como negar a fama da cantora Ana, tá? Não tem. Você vê, a Anitta voltou à pauta, né, gente? Como pode? Amanhã. Menina Jennifer Lawrence. Ela fez o teste pra ser a Bella Swan de Crepúsculo, menino. Que? Sim, ela fez o teste pra ser a Bella Swan de Crepúsculo. A Jennifer Lawrence tá aí na divulgação do filme dela, né? Que horas eu te pego. Esse grande hit aí da geração. Filme do novinho. E aí ela falou, menino, que ela fez o teste e que ela foi rejeitada imediatamente. Eita, acharam boa demais, muita personalidade. Ela foi imediatamente. Ela falou que ela não recebeu nem uma ligação pra dizer assim, gata, não passou. Ela fez provavelmente o processo de seleção pela GUP, né? E não teve, recebeu de volta. Olha. Exato. E aí ela disse que hoje em dia ela entende e agradece, né? E aceita. Porra. Porque a vida dela teria sido completamente diferente, né? Porque ela fez Jogos Vorazes um ano depois, né? E aí... Um ano depois? Um ano depois. Do último Crepúsculo. Ela diz um ano depois. Uai, gente. Jogos Vorazes me parece bem mais recente que Crepúsculo. É, mas acho que é 2012 também, essas coisas assim, né, menino? Mas Crepúsculo faz tempo que isso, né? Vamos ver aqui. Twilight. Eu achei confuso. Confuso, vamos ver aqui. Twilight. Se bem que Jogos Vorazes é a onda logo seguinte, né? Sim, Twilight, a saga de filmes. 2008 a 2012, tá. Ah, então Jogos Vorazes foi depois do último Twilight. The Hunger Games. The Hunger Games é 2012 e 2015. Ah, então é isso. Acabou Twilight e Jennifer foi fazer Hunger. É que vai ver que ela fez coisa dos testes, né? E foi fazer o papel. Aí foi conhecer lá Lenny Kravitz, né? Pô, 5 anos. Gente. Todo um processo até acontecer, né? Entendi. Ai, meu Deus do céu. Mas eu não vejo J-Lozinha sendo Bella Swan. Você vê? Gente, imagina essa coitada tua com o Eduardo. Exato. E essa semana, inclusive, né, saiu aí saiu Rapadura Cast, né, menino? Falando sobre os atores. Não, falando sobre os atores que rejeitaram papéis, né? Ou fizeram testes e não foram aprovados. E aí eles falam de várias pessoas que fizeram papel pra ser a Bella Swan, né? Até ficar a Kirstenzinha aí, o grande papel de sua vida, que marcou gerações. Né? É, gente, mas assim, quando você pega o todo de Crepúsculo, né? Já falamos aqui, tem um podcast e tal. E realmente eles não estavam atrás de atores, né? Então, talvez até atrapalharia o processo. É. Ah, menino! Olivia Rogério lançou aí, né? Amanhã no... Você já estiver ouvindo o programa, já saiu a música dela aí, Vampire, né? Que vai ter sample de Me, que é a música que eu mais odeio da Taylor Swift, né? Para, é bom, Me. E vai ter o sample de Me, né? Em Vampire. Vai ser Spellings, fã. Adoro. Foi tirado da música. E o novo álbum da Olivia Rogério, né? Que vai se chamar Guts. Estreia, chega nas plataformas em 8 de setembro, tá? E vale dizer que Vampire é uma canção sobre um ex-namorado. Aí não acredito. Quantos ex-namorados Olivia Rogério teve, né, viado? Porque a música do Detran lá era allegedly baseado em Joshua, né? E aí, agora é do namorado que foi produtor do álbum, do primeiro álbum dela, que não sei o quê. Aí ela fala, você foi um vampiro que ficou só querendo a minha fama. Uma loucura dessa aí. Vampiro ficou só querendo me sugar. Exato. E aí... Eu vi que a capa de Guts é pavorosa, né? O povo tava elogiando, tipo assim, dois terços da capa é um fundo, sem ela, e ela embaixo com um anel, assim, escrito Guts nos dedos. Ah, é? Eu vi a capa alternativa, que é ela, né, deitada na cama com as pernas pra cima, um quarto roxo. Ah, não, eu vi uma que é ela meio de frente, assim, mostrando os dedinhos. Cara. É, a capa alternativa, né? Ai, ai. Mas vem aí, a música nova de Olivia Rogério, né? Falar nisso, um amigo lá do trabalho hoje, né? Entrevistou Joshuazinho e Ginão, né? Entrevistou ele pra High School Musical, The Musical, The Series, né? E ele assistiu os 3 primeiros episódios da temporada e falou que essa temporada está belíssima. Olha aí. A temporada está belíssima aí. Vamos aguardar. Ele não pode falar mais nada, porque ele falou que tem embargo até 2 de agosto. Falei, então tá bom, amigo. Tem 1 minuto de paz nessa casa, não posso nem saber os furos antes. Ah, você fala assim, pisque duas vezes caso apareça Vanessinha. Exato! menino, Angela Bassett vai ganhar o Oscar honorário em 2024, né? Como um grande prêmio de consolação aí, né? Ela que perdeu o Oscar pra Jamie Lee Curtis esse ano, né? Olha. Vai ganhar um grandíssimo cala-boca aí agora, no ano que vem, né? Eu adorei esse plot do honorário, tipo assim, vamos dar um aqui, assim, off-season, né? Exato. Vamos dar um Oscar por 9-1. Amo. Vamos dar um Oscar por 9-1. Mais merecido que o de Jamie Lee Curtis. Não, qualquer coisa que ela fizer, se ela respirar, já é mais merecido que a Jamie Lee Curtis, sinto informar. James, não, por favor, não tumultuar. Tá? Porque é foda. Jamie Lee Curtis não é por Freak Friday, não é mais porra. Quê? Exato, que aparentemente aí vai vir o 2 com Lindsay Lohan, né? Assim que Lindsay Lohan tiver seu baby. Vai sim. Né? Aí vai ter, bem, vai ter, amigo. Confia. Tô confiando. Mas aí vai ser o quê? Vai ser Lindsay Lohan que vai trocar com a filha agora? Será? O fim do primeiro já é o irmãozinho e o avô, né? Ah, é verdade. É verdade. Caraca, não sei, tem uma memória muito boa. É porque eu achei um dia desse. Ah, tá. Quer falar, gente, mas a memória da pessoa tá incrível. Eu tava fazendo a imersão, né, no filme de Body Swapping. Ah, sim. E já temos o conto de Lazinho? Tá por vir. Vem aí. Vem aí. Agora que acabou os filmes, né, que eu vi tudo, quem sabe? Ai, eu amo. Vem aí. Ai, cara. Mas tá bem fraquinho de notícia, né, menino? Que loucura. Tá bem fraquinho, nada. Tá bem fraquinho, porque agora a gente já vai para o grande bloco, né? O grande bloco aí. Que a gente achou que não ia ter essa semana com desfecho, né? Com fim, nananã. Que é de Keeping Up with the Liberatos, né? Estamos de volta aí. No domingo que o podcast saiu, que eu fiz aí... trouxe... A leitura dramática. A leitura dramática da carta de Rosemiriam. O que que aconteceu, viado? As gêmeas da Porsche, né, deram uma entrevista para o Fantástico, né? Sem Carlos Regina. Sem Carlos Regina. E eu gostei que a gêmea tem uma voz rouca, né? Assim, uma voz rouca. Filho. As duas? As duas têm voz rouca de cantora. Eita. De MPB, uma loucura. Amo! É, uma coisa meio Ana Carolina, foda. E além disso, também apareceu um trecho de um minuto do Gay lá, né? Uhum. E aí eles explicando, né, como ficaria se Rosemiriam fosse colocada na herança, se o Gay lá fosse colocado na herança, como seria. Mas aí apareceu um advogado lá do Fantástico dizendo que quem tem menos chance nessa brincadeira toda aí é o Gay lá, né? Que o Gay lá falou que ele teve uma grande relação com o Gugu, que ele sex foi tape. O grande parceiro, sex tape, 9 e meia semanas de amor, né? Umas presepadas, né, que esse homem falou aí pra caralho. Uhum. E acabou que falaram que então, se vai ter uma pessoa que não vai ter chance nessa brincadeira aí, é ele. E não falou do suposto filho de Cucu? E aí teve, falou rapidinho, mas eles não deram muita corda pro isso, porque no mesmo momento, simultaneamente, o allegedly filho de Cucu estava dando uma entrevista para Roberto Cabrini, viado. Né? E, assim, segundo Delusionals, falaram que a voz dele é igual a do Gugu. Eu não achei, mas tudo bem. A voz não ouvi, mas assim, eu acho a cara dele bastante parecida com o do Gugu. Será, menino? Eu sei que ele é, né, tá mais velhinho, maltratado, tá, o Gugu vivia cheio de botox, mas eu achei a composição facial, assim, bastante similar. Ih, Rafael Ilha, inclusive, entrou no rolê e falou que não tem nada a ver. Mas e o DNA, vai rolar? Vai rolar o DNA? O DNA tá pior do que o da gente, né? Ah, é, mas tem que ver se Théo não vai lá roubar, né, menino? As coisas tudo. Pois é. Ou, na verdade, não foi nem Théo, né, menino? Foi Ben. Ai, ai. Cara, e aí, Rafael William falou que não existe isso, que ele, né, beijou o Gugu na boca. Mentira, jogou o Gugu na boca. Ele conviveu com o Gugu muitos anos e que não existe a menor possibilidade desse homem ser filho dele, tá? Entendido da vida, né? De Liberato, Rafael William, né, menino? Porque diziam na época que o Gugu namorava os meninos, tudo que ele levava no programa, né? Inclusive Rafael William. E Rafael William não pediu herança? Não pediu herança. Porque senão ele come pilha, né, gente? Não tem como. Eu não estou... Garoto, eu não estou dizendo, mas estou dizendo a verdade que aconteceu. Eu estou apenas relatando informações. Sim. Entendeu? E aí, menino, o que que acontece? Começou um monte de gente vindo a pitar, né? Sobre se Gugu realmente tinha uma coisa com Mirose, se não tinha, né? E os novos, como é que eu posso dizer? novos personagens, né? Nessa história. Começando com ele, o homem da dignidade já, né? Leão Lobo. Leão Lobo esteve aí. E deu uma entrevista, né? De Zene. Eu tô até procurando aqui a matéria pra poder passar as informações corretas, né? Que aí, cadê? Entrevista ao Splash do UOL, né? Leão Lobo falou sobre a relação do Gugu com Rose, e garantiu que Rose e Gugu jamais tiveram uma relação conjugal. Abre aspas. Era um negócio. Ele pagou a faculdade dela, deu a mansão pra ela morar, dava um salário mensal pra ela a vida toda. Gugu era delicado com ela, evidentemente. Ele a respeitava, porque era a mãe de seus filhos. Mas nunca teve amor, nunca teve afeto, nunca teve sexo. Disso eu tenho certeza. Mas o Brasil inteiro, né, Leão? Exato. Leão Lobo também comentou sobre a recente polêmica em que Rose e seus advogados afirmaram que ela estava dopada quando assinou o contrato de criação dos filhos, após ser divulgada uma carta onde ela fala sobre a bissexualidade de Gugu. Abre aspas. A gente sabe que ela não estava dopada. Bissexualidade, tá? Mudou de nome agora. A gente sabe que ela não estava dopada. Isso eu sei. E todo mundo que estava em volta do Gugu sabia. É evidente que é uma tentativa desesperada do advogado dela para tentar reverter o caso. É isso. E aí a gente... porque se ela tivesse dopada e fosse obrigada a assinar um contrato e criar uns filhos e viver uma vida fácil a vida inteira, ela teria que estar entrando com outro tipo de ação. Não para pedir herança para ser mulher dele derrotada, né? Exatamente. E aí a gente tem uma outra aqui, né? Outra pessoa que surgiu também, que é Walter Vanderlei, tá? Diretor e amigo pessoal de Gugu, tá? Ele registrou em cartório uma escritura pública de declaração, na qual afirmou que conhecia Gugu desde 1982 e revelou detalhes sobre a relação dele e Rose Miriam. Segundo Vanderlei, Gugu se recusava a conviver com a mãe de seus filhos. A declaração foi registrada em 26 de dezembro de 2019, pouco mais de um mês após a morte do apresentador. Em relação aos 37 anos de convivência que disse ter tido com o apresentador, WW declarou que nunca tinha ouvido Gugu falar que estava em um relacionamento ou união estável com Rose Miriam. No documento, o diretor afirmou que em meados dos anos 2000, ouviu Gugu dizer... Ouviu o Gugu dizer que tinha vontade de ser pai, porém não gostaria de ter um relacionamento na forma tradicional, como um casamento. Ele dizia que um bom homem deveria plantar uma árvore, escrever um livro e ter filhos. Nossa, que frase original. A escritura de Vanderlei ainda citou que Gugu perguntou ao amigo se ele conhecia Rose Miriam, pois achava que poderia ser uma excelente mãe para ser. O diretor de TV, conhecido como Goiabinha, tatuou o rosto de Gugu no peito. Logo após a morte do apresentador. Esse país não é sério, meu pai. Aí ele diz: Gugu era meu amigo de toda a vida. Ele sempre esteve do meu lado, dentro e fora da TV. A música diz: amigo é coisa pra se guardar do lado esquerdo do peito, e é lá que Gugu estará. Meu Deus. Olha. Esse homem comeu também a filha. Comeu a filha também. WW revelou que acompanhou o Gugu em diversos trabalhos, viagens e momentos pessoais, mas nunca viu a mãe de João Augusto, Sofia e Marina nessas ocasiões. De acordo com ele, Gugu não falava sobre Rose em declarações íntimas e nunca tratou a relação dos dois como uma convivência entre marido e mulher. Nas casas do apresentador, a médica não tinha nem um quarto destinado a ela. Ficava vagando pelos cômodos, pela sala? Dormia no sofá na sala. Não é? Dormia no quarto dos filhos? Dormia no quarto de hóspedes. É, porque assim, Gugu negava convivência, mas não tinha nem quarto pra ficar lá trancada. Ela devia dormir no quarto da empregada. Garoto. Vanderlei finalizou a declaração falando sobre a casa do Guarujá, que foi deixada para Rose Miriam. Para não caracterizar qualquer forma de convivência, Gugu mantinha outra casa de veraneio na mesma cidade. Recentemente, o diretor Romero Salles, que se apresenta como melhor amigo de Gugu e trabalhou com ele no SBT e na Record... Agora o Gugu tá cheio de amigos. fez um depoimento à justiça que corrobora a versão de WW. Ele afirmou que o apresentador e Rosemíria nunca transaram, nem tiveram relacionamento como namorado ou marido e mulher. Inclusive, a médica foi escolhida para ser mãe dos filhos dele porque era de confiança. Que loucura, menino. Gente, eu tô... Será que Gugu pensou que quando ele morresse ia ser uma bagunça tão grande assim? Não é, menino. Enquanto isso, Carlos Regina, silêncio, né? Silêncio. Nunca mais falou nada, calou-se, né? Olha... E o filho de Gugu que ficou passando a selfie sem camisa também não falou mais nada. Não falou mais nada também. Guguzinho? Guguzinho. Cucu. Não falou mais nada, Guguzinho. Ai, gente... Chupa o cu. Aproveita mesmo. Ih! Perdemos Leózio. É que você falou com o cu, eu lembrei do post. Mas cucu liberado. Ai, gente, é apenas maravilhoso. Eu, assim, eu estou ávido, né, por novas infos, né? Uhum. Desse caso que tá parando o Brasil, apesar de já ter sido decidido pela justiça, né? Mas tá parando. É, mas aí tem que ver o DNA agora, se mudar. É, aí falam que se tiver o DNA mesmo, né, aí o irmão entra na partilha junto com os outros filhos, né? Entra na partilha, e a única diferença é, tipo, se Rosemíriam ou o gay lá conseguirem comprovar a união estável, aí eles passam a ter direito a 50% da fortuna. Vou comprovar como, gente, essa altura. Não, gay lá acho que não tem chance nenhuma, né? Nem Rosemíria. Porque falaram assim, quando falaram que o gay lá tem menos chance, é porque falaram assim, ainda que o Gugu tivesse relacionamento com ele, transasse essas coisas, e isso não corrobora a união estável, porque diz que união estável no papel aqui no Brasil tem a ver com constituição de família, umas bagunças dessas. É assim, até porque se fazer tudo no sigilo com um gay lá, porque é isso, pra você ter, né, coisa de união estável hoje em dia, você tem que mostrar, mesmo que não more junto, mas faziam coisas de residência juntos, postagens em redes sociais, não sei o que. E aí, Cucu não queria que isso saísse na mídia, né? Não queria que vazasse no dia show. Menina, a gente não falou da notícia. Escandalosa também. Acabei de ver aqui. É, que Cucu fazia orgias na Alameda, não sei o que, número 31. Exatamente. Mas, menina, achei que você ia falar de outra notícia. Que foi a notícia do dia aí, né, menino? Que Rafael Cardoso, né? Olha. Compartilhou aí um vídeo de Nego D. Nego D em 2023. Nego D em 2023, exatamente. É, Nego D em 2023. Aonde ele tá debochando do João Guilherme, que tá lá em Paris, né? E tava com um cropped. Aliás, o João Guilherme tá belíssimo. Tem que belíssimo. Ele tá, né? Ele tá belíssimo, ele tá encorpado pra caramba. Uhum. Né? E ele é um menino muito ponta firme, saudável, assim, né? Não, e ele é um menino com uma cabeça boa, né? Não fala merda. Ele é um menino diferenciado pra idade dele. Não deturpa os direitos humanos. Não deturpa os direitos humanos. E aí, menino, o que aconteceu? O Nego D compartilhou lá, debochando. E o engraçadinho do Rafael Cardoso foi lá e compartilhou nos stories dele, falando assim, bah, falou tudo, negão, né? E aí todo mundo, ué, mas não tava mamando o marido da Aline do Rouge ontem, né? Não, digo mais, estava mamando o marido da Aline do Rouge no Uber enquanto a mulher dele tava no trabalho de parto. Exatamente. Olha. E aí, menino, Igor Hickler entrou no circuito, né? E compartilhou o story, né? Falando que estava do lado do João Guilherme. E depois, menino, ele veio hablar falando que Rafael Cardoso estava cometendo um crime de homofobia. Amo, nunca critiquei a Aline, que? Tá, falou que tava cometendo um crime de homofobia. E aí, quem veio por último agora falar também foi Joãozinho Guilherme, né? Joãozinho Guilherme veio, falou aí, tô até procurando aqui o tweet de João Guilherme. Enquanto você procura, você soube qual foi a desculpa que a assessoria de Rafael Cardoso deu? Foi hackeado? Não, disse que ele estava fazendo um projeto de um vídeo com o Nego D. E aí ele viu esse negócio, tipo assim, viu que tinha essa postagem, achou que fosse outra coisa, nem assistiu o vídeo, e repostou pra dar uma força, achando que era do projeto deles, não sabia que tinha a ver com isso. Mentiroso! Que mentiroso! Que mentiroso, cara, pelo amor de Deus. Que mentira, cara, nem arde, né? Ai, cara... gente, podia dizer, foi hackeado, acho que seria mais digno. Foi é, seria menos pior, né? Não, igual, hoje, daqui a pouco a gente continua aqui o negócio do João Guilherme. Hoje ainda teve o plot lá do da Preta Gil, né, menino? Que foi lá, compartilhou os stories, falando que tinha sido traída mesmo, que botou a cola dentro de casa, que a ex-stylist dela traiu, né, menino? E aí passou umas duas horas, viado. Preta Gil foi lá, botou nos stories assim, falando assim, menino, vieram pedir... chorando pra eu apagar, pra não prejudicar eles. Tadinho. Não é, menino? Sofreram tantos, bichinho. Pois é. Olha, tá cada vez pior, amigo. Só isso que eu posso dizer pra você. Olha, eu tô procurando aquele João Guia. Quanto isso, eu procurar as orgias de Google. Adoro as orgias de Google. As supostas orgias. Alleged, né, menino? É, porque Rosemiriam tinha dito naquela carta que sabia o que, que ele fazia na Alameda não sei o que, iaiá, né? Exato, que ela ficava desesperada. Chorava sangue. Ó, aqui, chora. Ó. Produtor, Cucu era promíscuos e... promíscuos. Promíscuos. Promíscuos. Ia a festas com orgias e drogas. Que delícia. Aí fala aqui, ó. Dessa vez o ex-produtor Domingo Legal, Daniel Silveira, chamou o comunicador de promíscuo e tal. Até o momento daquela entrevista falsa do PCC, ele era mais promíscuo, frequentava essas festas que rolavam de tudo. Sexo, drogas, casais que estavam ali para atrair os parceiros. Sexo, drogas e rock and roll. Tá escrito exatamente assim, tá? O produtor explicou, entretanto, que após aquele momento, Gugu ficou mais contigo. Adoro, comigo! Você pode entrar com o pedido de herança aí, ó. É isso, vai ter direito de 50%. Depois da entrevista, ele passou a ser mais contido. Aí aqui escreveram certo. Tinha casos esporádicos com bailarinas e bailarinos do programa. Pessoas famosas, prostitutas, mas coisas de uma noite. Que delícia. Aí tá dizendo aqui que... é, isso aqui já é pesado. Que Rosemira tentou ingerir uma série de medicamentos por conta de uma traição, mas não entrou em maiores detalhes. Que traição? Vocês não eram casal, né, gente? Ter sido o dia que ela pesquisou no Google. Google é gay? Ai, gente do céu. Ai, ai. Achei aqui, gente. O menino João Guilherme se pronunciou. Né? Pronunciou aqui a fotinha dele, belíssimo, de cropped, uma delícia. E ele botou aqui. Sobre o cropped, pensei muito antes de vir falar alguma coisa sobre os últimos acontecimentos, porque não gosto de ficar dando palco pra quem quer ganhar migalhas em cima de polêmica. Mas acho importante que a gente use esse espaço pra abrir conversas importantes, principalmente porque estamos no mês do orgulho GLS. No caso, GLS eu botei por minha conta. Ele botou a sigla inteira, mas é muito grande. Homofobia é crime. O vídeo do comediante, entre aspas, é discriminação fantasiada de piada. E é importante que fique claro. A gente vive num país que matou mais de 250 pessoas em crimes relacionados à orientação sexual ou ao gênero no ano passado. No Brasil, muitas pessoas se sentem discriminadas e sexualizadas o tempo todo só por serem quem são. Me causa uma indignação gigante que duas pessoas públicas usem seu alcance para espalhar ódio e preconceito, quando podiam ser aliados de uma causa importante. Eu quero usar minha influência para propagar o bem e o amor em um mundo já cheio de ódio, alimentado por preconceitos como esse. Fico ainda mais voltado quando isso vem de um colega de classe, um ator que naturalmente deveria ter a mente aberta por viver da arte. Não dá pra bum na cara dos duros. Arrasou muito, Rafael. Rafael não. Não, João Guilherme, maravilhoso, reizinho. Reizinho que nunca errou em nada, tá? O que é engraçado, porque assim, eu não vi o vídeo do comediante, né, porque Deus me livre, mas eu vi que ele tava querendo trollar a história de dizerem que, questionando papéis de gênero e tal. E o João Guilherme, em nenhum momento, disse que era isso que ele tava fazendo. Os perfis que começaram a trollar e tal. E ele só tava usando o cropped dele, fez a vida. Não, e é um saco, cara, porque o tempo todo, tipo, ele foi lá pro bagulho lá, que é todo fashionista, todo diferente mesmo, botou o croppedzinho dele, assistiu o desfile, tranquilo, suave, e aí começa toda um, nossa, porque João Guilherme querendo fazer isso, mostrar que é um grande macho desconstruído, e tipo, ele só queria usar o cropped dele, só isso, entendeu? E vira essa maluquice inacreditável, gente. Pelo amor de Deus, sem condições. Mas, pra gente ir aqui para nossas pautas da semana, né, tenho que dizer aqui uma última notícia, que Reservation Dogs, né, foi renovada pra terceira e última temporada. Na verdade, a terceira vai ser a última temporada. Que estreia agora em agosto. Assim como a gente ficou sabendo um dia antes do episódio final, que a terceira temporada de The Other Two seria a última, né? Também da série. E vamos começar por ela, né? Porque Leoz já assistiu ou agora, series finale, né? De The Other Two. E vai representar os Others do Brasil inteiro que estavam aguardando que o momento que a gente fosse falar sobre essa série, né? E aí, né? Eu vi muita gente falar que foi um final muito bonito, foi um final feito na medida, foi um final show de bola, top. E aí eu queria saber se procede essas informações. Menino, primeiro assim, temporada, Chef's Kiss, né? Trailblazer. Depois daqueles dois episodinhos ali que eu te falei que eu tava entrando na vibe do exagero deles, eles fizeram uma sequência muito boa. Eu lembro que eu comentei aqui os primeiros, né, da Brooke Invisível e tal. E assim, eles meio que seguiram um arco bastante constante, tanto da Brooke quanto do Carrie, né? É, porque a Brooke tava nessa de que desde que ela voltou com o Lance, que o Lance tava trabalhando como enfermeiro, ela queria muito fazer o bem, né? Porque ela sentia que todo mundo tava fazendo bem, menos ela. Então ela começa a trabalhar plantando árvore. Aí depois ela faz uma noite de caridade. Tipo, ela começa a usar o Chase, né? Que é o irmão dela, como porta-voz de saúde mental. E faz um grande evento pra distribuir sessões de terapia grátis para as pessoas no aplicativo de saúde mental. E aí ela acaba o tema do último episódio é que ela, o Chase e a Pat, que é a Molly Shannon, foram indicados pro prêmio Peabody de coisas boas pelo evento deles, que é a noite de Undeniable Goods, né? Tipo, uma noite de bem inegável. E aí o que acontece? A Pat e o Chase, eles fizeram umas merda aí no decorrer da temporada. Primeiro, o Chase, ele começou a namorar uma menina que era Panranho, né? Que era uma menina comum. Panranho. Pemi, esqueci como que fala o nome dela em inglês. Ele começou a namorar uma menina comum, e aí as empresárias ficaram muito preocupadas. Assim, não, você tinha que namorar a... Como que é o nome da atriz que era a Sabrina? A Kirna Shipka. Isso. A Priyanka Chopra. Aí... ah, não, você tem que namorar ela. Não, eu quero namorar Panranho. Aí o que aconteceu? Começou a namorar Panranho. Ele e Panranho decidiram terminar. E aí, Brooke virou pra Shuli, né? Que é a outra empresária lá. E disse assim, Shuli, tô tentando fazer o bem, mulher. Não vou mandar essa mina pro meio do mato. E a mina ficou assim, por que pro meio do mato? Aí eles mostram pra ela um vídeo. Que é dessa instituição, essa tipo escola, abrigo, tá? Pra ex-namoradas de popstars, que são pessoas comuns. Porque as fãs ficam tão malucas atrás delas que elas têm que se isolar do mundo. Meu Deus! E a menina fala assim, não, mas eu tenho minha casa no Kansas, não sei onde, isso aqui. Ah, minha filha, sua casa já pegou fogo essa hora. E aí, eles fazem o quê? Não, então vamos fazer o seguinte. Pra evitar que a Panhan seja morta pelas fãs do adolescente de Chase, vamos transformar Chase num bad boy. Gente, do nada. E aí Chase põe um monte de tatuagem, começa a chamar a mãe dele pra lutar boxe, não sei o que, faz uns vídeos absurdos. E aí isso coincide, lembra que eu tinha te falado que a Pat, como ela ficou muito rica porque ela virou dona de emissora, ela não conseguia mais fazer nada na rua, né, sem segurança e tal. Ser perseguido. Aí eles fazem. A Pat começa a namorar, ela termina com o Streeter, né? Que é o empresário lá. E ela começa a namorar o Simu Liu da Marvel. Adoro o Simu Liu da Marvel. E ela fica falando, I'm with Marvel Simu Liu. Fica todo mundo assim, por que você tá falando desse jeito? Aí ela faz muito sexo com o Simu Liu da Marvel no jatinho, não sei o que e tal. E o Simu Liu aparece? Aparece. Simu Liu da Marvel decide fazer um jantar pra ela. Pra mostrar que ela, né, pode ainda ter uma vida comum. E aí ele faz o seguinte, ele contrata vários atores, produtores e tal pra recriar um set do Applebee's no estúdio. E fingir pra Pets que aquele é o Applebee's de verdade. Amo. Aí tem uma garçonete atriz lá, que é a Katrina, que fica tentando contar pra Pat o tempo inteiro que ela tá na cilada bingo. Simulação. Sim. Carrie fica indo no banheiro, que na verdade é um cenário, então ele tá lá no banheiro assim, que tá falando em segredo, tá todo mundo da produção escondido atrás da parede. Ah, e aí quando o Pat vai atrás dele no banheiro, fica todo mundo assim, esconde, esconde, esconde. E aí é nesse evento que o Chase chega com a pose de bad boy, né? Só que as fãs continua adorando ele. Ai, Chase nunca esteve tão sexy, tá? Ele tá lá sem camisa, todo tatuado, não sei o quê. E aí ele fica, ah, não, Panhan vai se fuder mais ainda. E todo mundo, ai, essa Panhan que deixou ele assim, né? Tá maravilhoso. Aí, depois a Brooke fala, ah, ser só um bad boy não basta, ele tem que ser agora um bad man. Ah, e aí, começa a fazer ele fazer várias atrocidades e ações, dizem, isso é culpa da Pam, foi ela que deixou ele assim, ele nunca fez isso antes. Aí, no fim, a Brooke descobre o que ela realmente tem que fazer pra ele ser odiado pelos fãs, é ele ser um good man, que é ele vira mega religioso, tipo Chris Pratt. É assim, o Justin Bieber, né, viado? Exatamente. A galera do Justin Bieber, eu amo. É, sempre o Chase Dean sempre foi o Justin, né? Uhum. E aí eles salvam Panhan e tal, só que nisso a Pets lá no Applebee's Fake, ela começa a desconfiar de tudo e de todos, né? Porque algo estranho tá lá, ela sai correndo uma hora pelo cenário, quebrando tudo, porque ninguém explica pra ela o que tá acontecendo. Ela entra numa crise, assim, e termina com o Simulio da Marvel, porque diz que ele não é nem bom de go down, né? Fazer o oralzinho. É Simulio da Marvel, assim, como assim? Revoltado. Daí, essas coisas rolam. O Chase fica nessa de bad man. E quando ele vai fazer o evento da Brooke, do Knights of Undeniable Goods, ah, esse plot eu tenho que te contar, que é o seguinte. Chega nesse evento, o Ben Platt vai apresentar tipo um Teleton, o evento. Ah, e aí o Ben Platt vai apresentar... Ben Platt himself. Ele vai apresentar um negócio. E aí... Eles têm várias atrações pra começar, então começa assim. Tem um cara que é sobrevivente de alguma coisa, que não vai poder participar do negócio porque chegou uma mulher, uma agente de saúde, pra dizer que ele tá com Covid, então ele não pode ir no palco. E aí a Brooke fica assim, não, mas a gente precisa dessa atração pra fazer o bem, né? Covid, gente, quem vai se prejudicar? Aí esse homem chega no camarim da Cia, dá um abraço nela. Aí não mostra a Cia, né? Claro, só mostra o cabelinho. E aí fica a Streeter e Brooke assim, ah, será que vai passar pra Cia? Mas tudo bem, Cia é jovem. Daqui a pouco é assim, ah, minha avó tá aqui pra ver você. Ah, vai dar um abraço no homem também. Aí o homem chega pra fazer esse discurso tossindo, horrores e tal. Brooke e Streeter prendem a mulher da Covid numa salinha, tipo, nos bastidores. Finge, ah, esqueci uma chave, já vi a mãe aqui tirar você. Aí nisso, quando ela vai pôr o Ben Platt pra entrar, revelam pra ela que um dos maiores patrocinadores vai tirar a doação dele, tipo, a maior doação da noite, se o Ben Platt se apresentar, porque ele não quer gay se apresentando. Meu Deus! Aí Brooke chega pra Ben Platt e fala, Ben Platt, tô com essa situação assim, eu não pediria pra você fazer uma coisa dessa, né? E Ben Platt, não, pode deixar. Eu vou entrar lá e vou fazer a melhor performance da minha vida, não sei o que. Ela fica, putz, eu preciso tirar o Ben Platt dessa. Uhum. Aí elas cogitam prender o Ben Platt também, né? No mesmo lugar que a mulher da Covid tá. Só que a mulher da Covid foge uma hora, chega lá na sala que eles têm e fala, Ben Platt, você não pode se apresentar porque você também tá com Covid. Aí a Brooke comemora, conseguiu tirar o Ben Platt do negócio, vai lá fazer seu evento tal, né? Mas o ponto que eu queria chegar mesmo é dessa volta, só que eu queria falar do Ben Platt pra você. É que Chase começa, contra a vontade de Brooke, a oferecer essas sessões de terapia lá no aplicativo pra quem comprar o álbum dele. Ah, pronto. E aí Brooke fala assim, então, a gente não pode fazer isso, porque você tá fazendo em causa própria, né? Tipo, a gente tá tentando ajudar as pessoas de outra forma. E aí Chase não cai, publica do mesmo jeito. Enquanto isso, Pat, com a crise, depois de namorar o Simulio da Marvel, ela vai visitar as amigas dela no interior. Aí fica vivendo aquela vida bucólica, comprando jeans na Jenny Jeans, passeando pelo laguinho e tal. É, encontra os filhos da amiga que são praticamente, são o Carrie e a Brooke com perucas bizarras. Aí fica lá, ai, queria meus filhos de volta, né? É tão bom vocês têm. Só que aí Pat começa a enviar um monte de mensagem pra Streeter. Falando assim, ai, uma bosta essa vida do interior, odeio um monte de gente cafona, decoração de abelha, medonha, não sei o que, detesto. Ai, saudade do seu pintão gordo e grande, não sei o que, faz um monte de coisa. E aí ela descobre que ela pôs isso no Twitter, não mandou pra ele. Só que aí ela vai e apaga as mensagens e tal, você pensa que isso morreu, né? Quando chega no último episódio... Surgir, obviamente. Sim. Chega no último, o Brooke tá nessa que ela vai receber esse prêmio e vai... Ela fala, Brooke Dubeck é do bem, né? Finalmente vai ser provado, vai receber um prêmio por isso. Uhum. Só que Brooke fez um monte de loucura. Ela foi no apartamento de Lance e roubou o celular dele pra tentar descobrir como é que ele virou top 10 hot da People. E aí botou fogo no pré, fez um inferno essa mulher. Se disfarçou de véia, igual a mãe dela fazia. Foi uma loucura. E aí ela fica assim, gente, a qualquer momento podem tirar esse prêmio de mim. Eu tenho que receber logo, porque daqui a pouco vão me derrubar, vão vir atrás de mim, né? E aí nisso mostra uma cena, uma pessoa do BuzzFeed, outra do, sei lá, da GQ, falando assim, eu vou detonar, ela não merece Peabody, não vai acontecer isso, não sei o que. Você fica achando que eles estão atrás da Brooke, né? Sim. Aí, quando a Brooke chega lá pra dar entrevista, ela vê que vazaram as coisas do Chase e da Pat. Os tweets da Pat dizendo que ela é xenofóbica, não sei o que, detesta o interior. E a história é que o Chase usou saúde mental pra conseguir vender álbuns, né? Aí fica toda uma crise de PR lá, todo mundo discutindo o que que faz. E a Brooke fala assim, ah, gente, vou deixar vocês aí e vou ali descobrir se ainda posso receber meu prêmio, tá? Aí fica todo mundo assim, puta que pariu, né? Só que aí quando ela sai, eles descobrem que estão trancados lá na sala. E a Brooke vai dar entrevista lá no lugar deles e ela toma, tipo, fala que a culpa é dela, assim. Ela fala, Chase nunca tweetou isso, eu que cuido do Twitter dele, então eu fiz isso pra vender os álbuns. Ele, inclusive, falou pra não fazer. E essas mensagens que supostamente eram da minha mãe, era eu que tava mandando pro Lance, né? Que é o Josh Segarra. Então, e aí ela faz todo um plano, diz que eles demitiram ela, e todo mundo começa a colocar Brooke Dubeck is bad, não sei o que e tal. Então ela meio que se sacrifica pela boa imagem deles. E aí fica essa coisa dela tipo assim, ah, tentei fazer o bem, mas no fim, né, o que eu... Como eu sou má, todo mundo espera isso de mim, eu consegui reverter a imagem pra eles. Só que aí no fim ela volta com Josh Segarra, maravilhoso, lindíssimo nesse episódio. Ele faz todo um discurso pra ela que, ah, você acha que seu trabalho era bobo, não sei o quê, mas você fez um monte de coisa bacana. E aí no final o Streeter liga pra ela e fala assim, ó, tem um monte de gente na indústria querendo que você seja empresária deles. Porque como você tomou a culpa pela sua mãe e pelo seu irmão, é isso que a maioria dos artistas quer. E ela fala assim, gente, então quer dizer que ser do mal pode ser do bem? Que... Tipo, being bad is good. E aí ela fica toda bad girl no final. E trabalhando com os grandes artistas de Hollywood, né? Daí, enquanto isso, deu tudo muito certo. Cara, Brooke, cara, ela mandou muito bem nesses episódios todos. Eu fiquei impressionado, assim. A jornada dela foi realmente sem falhas. Aí, no meio disso, tivemos Carrie, né? Que eu não sei até onde eu te falei. Porque ele fez o filme lá com a Edie Falco, né? O... Enfermeiro da Noite. Sim. Ficou convidando a Edie Falco pra ir nas festas com ele, que ele não tinha amiga, chamava ela, chegou lá, gente, eu cheguei aqui só porque tem um número que eu nem sei de quem é que tá mandando mensagem há meses. Aí quando ela descobre que é do Carrie, ela sai correndo da festa. E aí o Carrie começou a fazer uma série da Netflix medieval que se chama The Wind Waver, né? Tipo, nem sei traduzir isso. É tipo a pessoa que mexe o vento, né? Sim. E aí ele fazia um papel mega coadjuvante, que ele tinha que ficar redublando as falas, não sei o que, ridículo. Só que em algum momento ele descobre que o personagem do Wind Waver, que é ele no livro, é o próprio Wind Waver. Oi? É, porque o Wind Waver era uma pessoa que ninguém sabia quem era. Então era baseada nesses livros que ainda estavam saindo. E aí quando o livro sai, ele vira tipo o protagonista. Que loucura. E aí ele fala tipo, I'm the man who waves the wind. Aí ele fica muito famoso e vai na reunião de escola dele. Tem um negócio que todo mundo fica puxando o saco dele e tal. Só que ele percebe que isso ainda não é suficiente, né? E aí ele tinha acabado de ter uma mega briga com... Ele quer mais? Ele tinha acabado de brigar com o Curtis, que é aquele amigo dele que é amigo da série inteira, né? Você deve ter visto no começo, o outro viado maravilhoso. O que morava junto com ele? Não, o Curtis é o que apresenta o Gay Minutes, que é o tipo programa dos gays que ele faz no Gadu. Que é tipo amigo platônico, né? Uhum. Curtis começou a fazer uma série que o personagem dele era um personagem que era uma mulher que só mudaram pra um gay sem mudar as falas. Aí Carrie foi filmado. Ia pegar esse papel, o papel ritou, não sei o que, aí, beleza, ele brigou com o Curtis, e aí quando ele sai da reunião da escola dele dizendo ah, eu não sei o que que eu quero, o que eu não tenho ainda e tal, você pensa que ele vai recuperar a amizade do Curtis, mas aí ele decide vou ganhar um Oscar, um Academy Award, e aí ele começa a pressionar todo mundo, pressiona a mãe dele pra financiar um filme pra ele ganhar o Oscar, a gente pra conseguir um papel perfeito pra ele ganhar o Oscar, não sei o que, ele faz um inferno na vida de todo mundo. E aí ele passa uns dias numa barraca no meio do nada, ligando pra gente dele. Na verdade, ele acha que são vários dias, mas foi um dia só. Aí ele vai lá na casa da gente, nos Hamptons, faz um escândalo e tal. Aí ela bota ele no lugar dele e ele tem a crise de choro ali, de perceber o tanto que essa vontade de ser famoso, não sei o que, tem feito mal pra ele, né? E aí ele vai atrás do Curtis lá na casa de verano aí, que ele comemora aniversário, e fala, ah, eu não quero mais me matar pra esses papéis, não sei o que, quero só passar seu aniversário com você que tá. Curtis fala, ó, não vai rolar, porque você foi bastante escroto, inclusive dos meus amigos. É, então, assim, acho que você aparecer nesse fim de semana aqui não vai dar certo, mas quem sabe um dia, né? Ele fala, ah, espera um mês, espera um ano. Ele fala, não, um ano não vai ser não, mas é... stay tuned, né? Então eles... Isso, aí eles fazem meio que essas pazes assim. E aí o Carrie sai andando pela praia dos Hamptons, assim, bem Emily de Revenge. E a gente liga pra ele dizendo assim, ó, não precisa mais do financiamento da sua mãe. Harry Styles tá super afim de fazer seu par romântico no filme. E falou que dessa vez ele vai acertar um papel gay. E aí tá tudo certo pra você gravar, tipo, antes de o Wind Waver voltar. Mas nisso que, assim, o episódio começa com a história do Carrie, né, na verdade. E aí corta pra Da Brooks e fica sem saber o que, que ele diz. No final, a Pat faz um segundo jantar no Applebee's com a família inteira, que é o estúdio, na verdade. Dessa vez sem simulio da Marvel. E eles estão contando como é que ficou a vida deles e tal. A Brooke tá de volta com o George Segarra, todo mundo feliz. E aí o Carrie chega contando como é que foi essa conversa dele de fazer o filme com o Harry Styles e tal, né? E aí ele fala assim, ah, no fim eu vi que não era uma boa coisa pra mim ainda. Recusei fazer o papel e tal. E andei pela praia, nadei, fiquei no mar. Aí mostra as cenas dele, assim, quando ele tá contando. E aí ele mostra que ele encontrou, tipo, uma galera, uns velhinhos lá, que fez o Emily Objected com ele, que era a série da Dana Delany, que ele fez também maravilhosa. E aí, eu tenho te contado esse episódio da Andelani, maravilhoso. E aí termina que, tipo, com ele com essa coisa no mar, não sei o que e tal. E aí a Brooke vai no banheiro transar com o George Segarra, quando ela voltar, ah, perdi alguma coisa, ah, é só uma cena bonita na praia e tal. E acaba assim. Aí tem o pós-crédito que eu te falei, que é o da Brooke recebendo as propostas, né? Being bad is good. E a outra pós-crédito que é a Shuli e o Streeter falando pro Chase Dreams, que agora ele pode voltar a ser o Good Boy e tal, porque ele teve que fazer toda aquela cena das tatuagens, mas é, agora tá tudo certo, né? Ele fala assim, ah, mas uma das tatuagens eu fiz de verdade. Aí ele mostra, tipo, um leitão com os feitinhos, assim. E aí os dois se olham e falam, oh, shit. E aí acaba, a série. Mas, ó, deixa eu te contar um episódio rapidinho da Dona Delaney. O Carrie é contratado pra essa série, Emily Objected, né? Que é uma série de advogados. Sim. E a Dana Delaney é Emily Objected. Só que quando o Carrie entra no estúdio, tudo fica preto e branco. E aí é como se fosse assim, uma série que parou no tempo, que os atores não improvisam, né? Tipo, não são que nem Ryan Reynolds. E não tem paixão de fazer, eles fazem sempre a mesma coisa. Quando o Carrie tenta alguma coisa, todo mundo fica bugado, assim, pane no sistema. E aí o Carrie vai aos poucos ensinando eles o que pode ser feito na profissão de diferente. E aí eles vão aos poucos ganhando cor, Dana Delaney. Começa o figurino, a pele ficar colorida e tal. Só que aí no fim ela diz, ai, é tarde pra mim, não posso, não sei o quê. Me ajuda, ele maquia ela de preto e branco de novo, uma coisa super artística. Eu amo. Mas assim, cara, eu achei a série, essa temporada especialmente, muito acertada. Por mais que ela fosse um pouco repetitiva, às vezes, nas histórias do Carrie e da Brooke, assim, eu acho que eles fecharam muito bem. Gosto muito mais da história da Brooke do que da do Carrie, tá? Até porque a do Carrie ficou muito presa no namoradinho dele, que era ator de método, não sei o quê. Achei que se estendeu mais que deveria, mas, no geral, fiquei super feliz. Eu senti falta, assim, das dinâmicas de personagens. Veria um spin-off do Chase, maravilhoso, com seus tatus. E um spin-off da Molly Shannon. Ah, eu não gosto muito de Molly Shannon, né? Já te falei isso. Apesar da Pat ser simpática, eu acho que ela tem uma cara de besta. Eu amo Molly Shannon com todas as forças da minha vida. E você sabe que teve um mini escândalo nessa dos produtores de The Other Team. Ah, fiquei sabendo assim por alto na rede social Twitter, né? Uhum. Tipo, no dia que anunciaram que ia ser o finale, falaram também que eles foram acusados lá de ambiente tóxico e tal, mas que já tinham sido inocentados. Eu amo. Pra que bota essa merda então, se eles já foram inocentados? Pois é. Só pra causar tumulto mesmo, né? Uhum. Olha. E eu achei engraçado isso, né? Que, tipo assim, realmente me parece o final planejado que eles tinham em mente. E pelo visto, eles, né, sabiam desde sempre e ninguém avisou durante a temporada. Só esqueceram de avisar, né? É, uma série que passou 3 anos fora do ar. Que que todos os fãs, né, vieram aí. Uhum. Os others estão todos tristes. A barra. Mas sabe o que acabou também? A busca pela nova rainha do universo acabou. Queen of the Universe. Adoro. Porque o Paramount tava aí, né, menino? Esse negócio liberando um episódio por semana, né? Liberou primeiro dois primeiros, depois um por semana, de repente falou assim, menino, vou liberar tudo. Foda-se, né? E aí lançou todos os episódios que faltavam ainda de Queen of the Universe. E agora já temos a nova rainha do universo, né? Substituindo aí o nosso grande ícone Greg Queen. E eu tenho que dizer que, obviamente, não foi minha favorita. Tem spoilers aqui, tá, gente? Então, obviamente, Taiga Brava não era minha favorita, né? Uhum. Ou como Zanon carinhosamente apelidou de Tonhão, né? Que absurdo. Zanon, a gente só ficou chamando ela de Tonhão o tempo inteiro, né? Obviamente não era. A minha torcida era pra Giselle e pra Aura Eternal, as minhas favoritas. Eu gostava muito da... Oh, meu Deus, como é o nome da australiana? Trevor Ashley. Gostava muito dela, mas ela parecia muito tia bêbada, assim, do karaokê da fim da festa. É, assim, eu acho que a Trevor Ashley, ela teve uns momentos, mas no geral, quando diziam, ah, você foi a mais afinada da noite, eu ficava assim, não foi, não concordo. Ah, a gente viu aí, pelo menos, né, a Mel B, né, menino, parar de perseguir Giselle. É porque chamaram a atenção dela, né, menino? Falaram que tava feio. Porque a gatinha, meninos, o tempo inteiro macetando Giselle. Giselle não tinha um minuto de paz, não importava o que ela fizesse. Tanto quando Giselle fala assim, nossa, fui aplaudida de pé por Mel B, fiz meu nome aqui. Mel B fica assim, ué, mas... Sempre te aplaudo, menino? Que loucura. Uhum. Ai, ai. A gente teve a eliminação da Moxie, né, por causa de doença, que eles não disseram qual era a doença. Ela falou que tinha um coração fraco, né? Exato, e aí ela acabou sendo eliminada. E aí, eles falaram assim, ah, vamos eliminar de novo. Eu falei, gente, pra quê? Né, se já teve eliminação. Aí eles, ô, para Brinks, ninguém vai ser eliminado, ha, ha, ha. Ah, mas é só porque o Trixie falou que os jurados iam salvar duas, né? Exato, mas eu... Menino, mas sabe o que eu amei antes da eliminação da Maxie? Foi que as juradas não perdoaram quando a Viola não foi salva pela plateia, né? Graças a Deus, encostada do caramba. Não, porque a gente tinha amado a Viola no primeiro, ela realmente tinha ido muito bem. Foi, só que e ela foi ela só foi decaindo. Horrorosa. Aí na semana que ela foi horrorosa, que ela cantou Don't Stop Me Now, a plateia salvou. E que ela tinha metido o moto e eles estavam falando assim, eu sou a melhor voz daqui, sou incrível, ha. E aí, tipo assim, eu vi que os jurados ficaram pulsos pra até ter salvo ela aquela semana. Foi realmente uma injustiça do caralho. E aí, na outra, que ela foi melhorzinha, né? Que ela tava de verde, rosa, roxo, sei lá. Foi elas falaram assim... Ilha, não foi? Isso, falaram assim... É a sua hora, gatinha. E tiraram a gata. Eu fiquei abismado. É, graças a Deus. Porque eu tinha visto o Zanon reclamar no Twitter. Aí eu falei assim, eles vão eliminar a Moxie e vão salvar a Escorada. E a Escorada vai seguir. Uhum. Né? Mas graças a Deus não era. Então, mas o Zanon um dia tweetou assim, saiu arrastada, né? Que ele tava assistindo o episódio. Uhum. Quando ele falou isso, eu achei que tinha saído o Taiga Brava. Porque assim, pra mim, Taiga Brava, gente, a performance da Taiga Brava da finale, as duas músicas, né, que ela canta, ela de fato merecia o prêmio por aquele episódio ali. Sim, era. Mas até ali, ela teve várias performances ok, que ela botava duas frases em espanhol e o povo se morria por elas, se rasgava. Rasgava inteiro. É que ela conseguiu, tipo, conquistar os jurados, né, cara? Os jurados gostavam muito dela, né? Uhum. Principalmente a... A Vanessa, a Michelle, e a Mel B, né? Gostavam muito do Tonhão. Mas eu fiquei passado quando... Assim, porque assim, gosto muito de... Eu gostava muito da Aura, gostava. Mas a Aura, ela oscilou muito, acho que ela foi uma das... Não, e ela foi lá cantar Without, né, Paulinha. Exato. E assim, foi a pior escolha que ela poderia ter tido. Nossa, foi muito ruim, cara. Foi muito ruim ela cantando Paulinha. Porque eu acho que a Aura foi super injustiçada na semana da nudez, né? Que ela se emociona na música e tal, e elas ficaram criticando, sendo que eu achei. E eu não achei nada demais, eu achei bem bom. Pois é. Na outra, ela vai muito bem, com a Michelle sendo mentora dela. E aí, na final, ela caga no pau. Ela cagou pesadíssimo, né? Porque na final era a música das divas, né? E Showstoppers, né? Aquele álbum de Glee. E aí, eu acho que todo mundo vai super bem, mas ela, nossa... E ela ainda faz um Sissy The Walk, que é uma música que, assim, pode animar as gays, mas não tem vocal nenhum. É, e o povo gostou, né? Falou, ai, quantos anos de não ver a Ru cantar essa música, né? E aí, toda essa barra. Mas também achei que foi bem qualquer nota, assim. E Paulinha, ela cagou tudo, mas em compensação pra mim, a Trevor Ashley não foi bem na primeira, mas foi bem na segunda. Eu gostei da segunda música dela. Sim. Gostei bastante. E Tonhão, infelizmente, ela foi bem nas duas. É, e Tonhão levou o pai pra ficar lá chorando. Viado, eu fiquei emocionado com essa merda, cara. Que ódio. Porque eu cheguei ali, né, pronto pra... Gente, vou torcer pro Aura aqui, ou pro Trevor Ashley. Não quero que o Tonhão ganhe. Aí quando aparece o seu bigode lá, chorando, e era a primeira vez que ele tava vendo o Tonhão de drag, eu falei, putz, que inferno, cara. Aí não teve colo. E ela foi realmente muito boa, né, fato. Não, e ela fez um negócio com o chandelier, que a gente até ficou comentando aqui. Quando vai pro, né, aquela coisa bem... Ela faz mais baixo, você fala assim, ela mudou a música, ela não vai conseguir alcançar. Só que aí logo na sequência ela vai e faz o gritão. Eu fiquei assim, caraca. Ablou, o melhor cantou. Ablou muito. E aí levaram o Greg, né, menino, pra fazer o medley. O medley com as Queen, né, viado? E não botaram a mulher pra entregar aquele troféu horroroso pra Tonhão. Mas é porque eu acho. A gente até foi rever a performance final de Greg, né? Porque Henrique teve a cara de pau de dizer que Taiga Brava cantou melhor a música. Eu falei, não. Volta aí que você vai ver que Greg cantou a música inteira sozinho, praticamente, na de Taiga Brava. Eles botaram back in vocal no refrão. Uhum. E a gente foi ver e Greg realmente não entrega o troféu pra ela. Ela só fala, ai, tem que o Torrica. E aí acaba. E ela botaram nem ela sentada num lugar diferente, num lugar especial, junto com a jurada, né? Botaram ela no meio da audiência e falaram, fica aí, viado. Esse é o melhor que você vai ter. Aí eu achei coisa, né? Mas o saldo, assim, eu ainda gosto do programa, mas eu acho que tem que ser umas drags melhor da próxima vez. Se tiver não vai ter, vez, né? Já foi cancelado. Será que vai ser cancelado, amigo? Já foi, né? Foi? Saiu o anúncio, vários cancelamentos para a morte, inclusive, caindo no universo. Não acredito. Vou até procurar aqui hoje. Ah, procura aí, teve vários. Gente, que eu sei que as Pink Lady, né, foram até aqui. Para é, foi junto com Pink Lady. Anúncia, that's made decision to move forward with Queen of the Universe, resulting in cancellation of potential third season. Gente, a decisão desapontou muitos fãs que queriam a continuação do show. Gente, que barra. E foi junto com a minha Grise também, eu fiquei bem triste. Tanto que eu acho que eles jogaram esses episódios de uma vez, pra daqui a um mês já tirar da plataforma, né? Pra economizar nos impostos. É, eu acho que ia sair, tipo, depois de 2 semanas, ia ser super rápido. Olha. E aí todo mundo arrasado, né? Eu acho nada a ver esse negócio de ficar removendo conteúdo da própria plataforma, sabe? Acho muito sem noção, de verdade. Muito, muito, muito sem noção. E aquilo, vamos ter que voltar a comprar DVD, que não existe mais, né? Uhum. Vamos ter que fazer aí comprar na Apple TV Plus, né? Que? Ai, ai, gente. Mas você vê, coitado da Taiga, né? Anunciaram a vitória dela junto com o cancelamento da série. Poxa, pelo menos ela levou os 250k, né, menino? Que em peso mexicano deve ser quanto isso aí? 1 milhão? 2 milhão? 3 milhão? Ah, bastante. Né? Perro americano. Ai, ai. This is the queen of the universe. Eu acho a dinâmica desse programa, quando não é ruim, bem boa. Mas acho que a primeira temporada foi mais feliz do que essa, assim. Tanto de qualidade das competidoras, quanto... Né, por mais que a Leona Lewis, era a Leona Lewis? Era, né? Leona Lewis. Não fosse um posto de carisma, acho que Mel B começou bem, mas foi degringolando bem rápido. Uhum, tá vendo? Mel B cancelou o programa. Lembrei de Mel B vendo a menina com a peruca vermelha e falando, nossa, você me lembrou a Ginger Spice, mas você sabe cantar e dançar. Que bosta, mano. Que delícia. Mas vamos então aqui seguir nesse programa maravilhoso, né? E falar aí, né, de finalmente o encerramento da franquia. Um ano inesquecível, né? Agora com Primavera. Primavera se foi. E com ela, meu. Né? Primavera encerrando os trabalhos da franquia dada na Prime Video. E... que menor filme, 1h20, né? Fiquei muito feliz com isso. E, na minha humilde opinião, o melhor dos 4 filmes. Eu gostei muito da protagonista, achei gostosinho, sotaquezinho mineiro, né? Sem Mariana Rios, apesar de ser em Minas. Ouro Preto, né? Ouro Preto. E, assim, gente, eu gostei do filme bastante. Apesar de que todas essas histórias, né, tem essa coisa que você até mesmo falou, não tinha me tocado, né? Tipo, sempre os protagonistas se encontram no esbarrão. Sim. Né? Todos eles... Acho que os únicos que não foi a de inverno, né? Ou foi também? No inverno também foi. No foi? Gente, foi. Na coisa de... Quando ela tava de esqui. Ah, é verdade. É, que o primeiro foi no carro, né? No trânsito do Rio de Janeiro, com o Mikael. Uhum. Mikael. Aí Gabs e o menino JP também foi, se esbarrando na rua. E aí agora temos aí um novo esbarrão nas ladeiras de Ouro Preto. De Ouro Preto. E vale dizer, né, que Gabs apareceu aí fazendo crossover, né? Como você disse, né? Do nada comprando flores em Minas Gerais. Em Minas Gerais. Ela sendo essa menina que mora em São Paulo, né? Estuda em São Paulo, trabalha em São Paulo. Por algum motivo ela tá comprando flores em Ouro Preto. E aí só restou a gente aceitar e falar. Então tá bom. E aí eu fiquei pensando, será que teve a aparição da protagonista desse filme no filme de Gabs? Boa pergunta. Porque as brancas trocaram, né? A Inha e a... Mabel, cada uma aparece no filme da outra. Isso. Então, provavelmente, Gabs e essa menina também fizeram um intercâmbio. Vamos ter que reassistir, né? Gabs e Violeta. Vamos reassistir aí, pra toda a franquia, pra poder ver os easter eggs. Só que não, pelo amor de Deus. E a gente sempre tem um vilão, né, menino? No verão, o carnaval é o grande vilão, né? No outono é a música, no inverno é Alice Spiller. Não, no inverno é ansiedade. Ansiedade, exato. E agora, nesse quarto filme, é a matemática. Né? Matemática do amor. Na. Eu só penso em você. Matemática é essa grande vilã, porque, né, Jasmine é essa aluna que ela é exemplar, mas ela vai mal em matemática. E é uma artista brilhante, né? Uma artista incrível, mais, top modelo. Só que ela vai ser reprovada em matemática porque ela fica desenhando em vez de fazer as provas de professor Lobianco. É, achei um pouco ela ficar desenhando na questão da prova, né, mãe? Ah, desenhou na prova inteira, né, viado? E aí eles decidem colocar um tutor pra ela, pra poder ela aprender a matemática, uhum, né? E aí quem vai ser o tutor dela é o melhor amigo de Tatá, né? Tatá de Vanafé, que agora é cantor de forró universitário, né? Tem essa banda aí. Uma graça esse menino, né? Ovo com... Inclusive até mandei a foto do Instagram dele de Tatá pra vocês. Ovo com casca. Dia, né? Ovo com vestido com casca. E que a melhor amiga de Jasmine quer levar essa banda na formatura da escola, né? Que vai ser o grande sonho dela de princesa e tal. Porque ela quer ir viado. Não aparece a Jasmine, mas aparece a amiga da Jasmine esbarrando com a Inha no primeiro filme. Olha aí. Né? Que a amiga dela quer estudar em Nova York moda. Tá tudo conectado, touch. Você vê. E aí, menino, o que que acontece? Ele começa a ensinar matemática pra ela, só que ela, pra aprender matemática, ela leva ele pros lugares mais... pra cachoeira. Cachoeira, pra ver ele sem camisa, né, e tal. E a mãe dela é Juliana Alves, né, que tem uma floricultura e tem o sonho, né, de que a filha se forme em administração pra poder cuidar da loja da família, uhum, né. E Jasmine quer ser essa grande artista aí e vai lá fazer... quer fazer o negócio pro museu de Inhotim, isso, né? Quer sei lá. E aí é isso, gente. O plot do filme é esse. Tá aí, mano. Né? É, basicamente umas duas ceninhas fofas dela com o Davi na Cachu. Na Cachu, exato. Aí depois que eles dão um beijo... Fofa. Isso. Aí depois que eles dão um beijo, Davi fala assim, não podemos ficar juntos, que o professor Lobianco vai matar a gente. Isso aqui, ah, então tá bom, vou estudar. Aí ela estuda. Davi vai lá estudar de casa, entrevista dele. Aí quando chega na hora de... Jasmine fazer a prova, Jasmine gabarita, faz o gráfico senóico, não sei o que, maravilhoso. E aí Lobianco fala assim, não, aí a invejosa, né, queria ser, fazer discurso de formatura, oradora, fala assim, ela claramente viu o gabarito, que ela tinha um casinho com o Davi. Por quê? Porque ela desenhou a cara de Davi no caderno, né? Isso, e a Lobianco fala, é, foi isso mesmo, porque ela não ia acertar nunca, então colou. E eu achei um abismo, que eu falei pro Sassi quando isso aconteceu, eu falei, gente, mas não é só essa menina fazer outra prova? Porque assim, não faz sentido todo mundo deduzir que ela colou, inclusive o Davi depois, né, começa a desconfiar que ela viu o gabarito, não sei o que. Tinha nem esse gabarito, gente, pra ela ver, do nada. Gente. E aí eu fiquei meio irritado com esse conflito principal do filme, confesso, porque foi muito nada... A resolução foi tão do nada quanto, mas foi bem tipo. Exato, mas aí eu acho que é bem isso, né? Que, tipo, uma coisa que a gente chegou à conclusão em todos os filmes da franquia e Um Ano Inesquecível é essa ausência de conflito, né? Não... Ah, mas o de inverno teve bastante. É, eu não sei se é porque ele trata mais de um tema um pouco mais sério, né? Se a gente pode dizer isso. Né? E tem a morte do irmão do menino e tal, tem umas coisas um pouco mais pesadas, que os outros três não, né? É assim, esse tem acho que a mesma vantagem que eu falei em Inverno, que a idade da protagonista condiz com o público-alvo, assim, porque ela sai no terceiro ano, terceirão pra vida e tal. Eu acho que eles terem deixado as duas protagonistas dos primeiros adultas, né, tanto a Inha quanto a Gaps, que eu esqueci qual é o nome da personagem, eu acho que tira um pouco, porque são histórias, né, como a gente já falou, meio bobinhas, meio juvenis e tal, e eles tentaram dar muita profundidade da profissão, não sei o que, sabe? Então eu acho que nesse tem essa vantagem, assim, ah, o conflito é meio bobinho e tal, mas a idade que eles estão ali justifica. Exato, eu Assim, eu acho que também vai muito da identificação, né? E eu achei, tipo, pelo menos essa última, a Jasmine, ela a mais carismática, assim, das quatro, né? Achei ela muito carismática. Ficou gostosinho de ouvir o sotaque mineiro dela, né? E eu acabei achando uma fofura, assim, o filme. Apesar dessa questão da mais total ausência de conflito ever. Uhum. Porque até se você for analisar racionalmente, como você já falou, essa questão de a menina vai lá, xnoveia ela e tal, não sei o que, era só fazer uma outra prova. É. E assim, a cena como eles fazem, que ela vai lá resolver o gráfico no quadro, é legal. Ponto de vista, assim, todo mundo tá naquela expectativa e tal. Porém, faria muito mais sentido ela fazer uma outra prova inteira pra mostrar que ela realmente sabe a matemática em si, do que a E acertou uma questão. Uhum, exatamente. Mas era a questão sinistrona, né? É, mas ela já tinha respondido a sinistrona. Né? Exato, porque ela acertou a questão. Como é que era? Questão bônus? Questão pegadinha? Isso, questão desafio. Questão desafio. É porque se eles fossem dizer que. Se eles quisessem muito forçar a barra, eles podiam dizer que ela decorou como fazer aquele gráfico, tipo, memória fotográfica, e não necessariamente aprendeu a fazer. Mas, enfim. Sim, e na verdade a memória dela guardou foi, tipo, os momentos legais que ela passou com o Davi, né? Uhum. Nas cachorros da vida. E aí foi isso que fez ela meio que memorizar os processos da equação, né? Uhum. Foi mais ou menos isso. E eu achei o auge que ela chega lá pra entrevista de Inhotim com um caderno todo cheio de colagem de coisa que ela fez. Ai, nós já temos alunos talentosos. Você tem mais alguma coisa pra te diferenciar? Tem uma prova aqui, toda rabiscada. E aí, exato, passou. E passou. Olha... Por isso que a arte tá desvalorizada mesmo no Brasil. Agora sim, gente, tem que falar que achei uma graça esse moço aí que faz Davi. Moço... Ele é encorpado? Ele é, não. Tipo, eu te mandei um negócio do Twitter dele, né? Aham. Uhum. Assim, mas eu achei ele, assim, fora a objetificação, achei ele carismático também. Achei o personagem legal, o jeito que ele se comporta ali. Sim, ele não foi um bonitinho. Homem enjoado. Uhum. Né? Que sempre teve o enjoado, sempre era o enjoado. E aí no inverno é o perturbado, não. O homem. Como é que é? É tipo Batman, né? Quê? Com trauma, assim, né? Que tem um trauma no passado. Ah, mas só tem o terceiro no trauma. É, só no terceiro. Os outros são só... Se bem que você gosta do JP, né? Eu adoro o JP. E adoro o Mikael. Ai, gente, só bons protagonistas nessa franquia. Mas a pergunta que não quer calar é... O conto está pronto? Pra dar pra Lazinho? Esses quatro aí do filme, então, né? Já saiu livro. Ai, gente, o conto de Lazinho é isso, né, gente? A gente tem que sentir a estação certa dele vir. Mas é vir. Entendi. Vai vir. Não impressione. Jamais. Jamais impressione. Ok. E contane. Pra fazer todo o processo editorial dele, além de terminá-la. Oh, vamos na emoção. É isso que a gente gosta, né? De adrenalina. E aí, menino, falar que dois negocinhos que assisti essa semana aí, né? Que também tava na nossa pauta, mas vi dois filmes. Um da Netflix, muito chato, muito chato, né? Que é o A Descoberta Perfeita, com a Gabrielle Union, né? E aí, menino, a Gabrielle Union, ela é uma grande estilista, né? E ela fazia... Ela tinha uma parceria com... O DB Woodside. E aí ela ficou famosa. E eles tiveram essa parceria durante 10 anos. Ele encerrou a parceria. E ela acabou ficando na sarjeta. Porque eles também tinham um casinho e tal. E ela fica um ano fora do mercado da moda. Até que ela decide voltar. E pede emprego pra arquirrival dela, né? E acaba... aceitando lá o emprego. E na noite, antes dela começar o trabalho, ela vai para a boate, né? Para um clube, para poder dar uns beijos na boca e tal, com sua amiga Han, de 911, né? E com a outra amiga dela lá. E aí ela encontra um novinho, né? Dá uns beijos na boca do novinho, só que aí ela fica com vergonha, porque ela meio que escorrega em cima dele. E beleza. Quando ela chega no primeiro dia de trabalho dela, a chefe, a arquirrival dela, fala que ela precisa criar um projeto único e tal, que vai chamar atenção pra empresa, nananã, e que vai ter um videomaker que vai ajudar ela nesse projeto. E o videomaker é o novinho. Só que, o que acontece? O novinho and videomaker é filho da arquirrival. Bom, e aí eles ficam nesse chove não mole. Exato. Aí eles ficam nesse chove não mole, eu não posso ficar envolvida com você. E ao mesmo tempo que eles vão fazendo o projeto, vai ficando incrível, sensacional. E aí é um projeto pra resgatar o cinema dos anos 30, dos anos 40. Um negócio chato. chato pra porra. E aí eles ficam fazendo esse projeto, é um sucesso, nananã. Aí a mulher descobre que ele tá... Que a arquirrival descobre que ela tava com o filho dele. Aí eles se separam, eles ficam separados. Aí ela descobre que tá grávida do homem. Aí o homem diz que não vai ficar com ela porque ela tá grávida. Aí a mulher diz que vai lá, que agora não importa. A arquival vai lá e fala com ela. Agora a gente é família. E aí no final termina o homem indo lá, dizendo que vai ficar junto com ela mesmo. Vão ter esse filho aí, é isso aí, tamo junto. E eles indo pro lançamento de uma nova sessão lá da revista da mulher. E eles se beijando na frente dos paparazzi. E é isso. E esse filme tem 1h40. Mas no meu coração, ele durou 3 dias e meio. Não, você falando aí, menos de um minuto, e durou muito. Quê? Esse filme foi muito chato. Foi muito chato, muito chato, muito chato, muito chato mesmo, né? Até o menino lá do grupo, né? Fala assim, poxa, queria ver, achei que ia ser um filme legal. Mas não é, cara. É muito chato, muito chato, chato. Eu odiei. Cada minuto desse foi um tormento. Agora, um que eu não odiei foi um filme novo do Disney Plus, né? Exclusivo Disney Plus. Chamado O Melhor do Mundo, né? Melhor do Mundo. A Vlogs. Né? E aqui o título original dele é World's Best, né? E no elenco a gente tem o moço que é o protagonista de Ghosts, né? O Omtar Akshaba, o nome dele é bem complicado, né? Que ele é indiano. Tem aquela menina que fazia a série do Special, né? Que era a melhor amiga do protagonista. E sei mais. Só eles mesmos, né? E esse filme, ele é produzido, roteirizado. As músicas são desse moço, né? Do Uksha, lá do Ghost. E, cara, a sinopse é muito simples. A gente tem o Prem, que ele é um menininho de 12 anos, que tá indo ali terminando o ensino fundamental. Só que ele é tão inteligente em matemática que ele já tá participando dos matletas do high school, né? E ele é super focado, super inteligente de matemática. E a mãe dele não costuma falar sobre o pai dele, que morreu há 5 anos de câncer. A mãe dele não costuma falar e tal. E acaba que ele encontra uma caixa com memórias do pai dele. E a mãe dele conta que o pai dele era um rapper, que era o rapper mais famoso da cena e tal, não sei o quê. Ele acha essa caixa com os pertences do pai. E ele desenvolve, né, uma espécie de amigo imaginário, que é o pai dele, né? Então ele começa a fazer os rap com o pai dele e tal, e aí ele decide que ele vai ser rapper, nananã. E assim, é um filme muito gostosinho de ver, ele é um filme curtinho, tem um pouquinho mais de 1h30, né? E aí você vê, né, vê que ele, o amigo dele acha que ele é muito bobo por gostar de matemática, decide entrar pro grupo das pessoas que dançam, aí depois ele é abandonado pelo pessoal da dança. É assim, eu fiquei, de verdade, eu sou uma pessoa que eu sou, apesar de ser muito reclamão aqui no programa, eu sou a pessoa que eu vou geralmente de coração bom, assim, pra poder ver as coisas. E, assim, esse filme, eu tinha visto o trailer, tinha achado ok, divertidinho, mas eu achei um filminho tão com... um filme com coração, assim, sabe? Um filminho muito bonitinho, muito gostoso de assistir. O menino que faz o Prim, ele é muito carismático, ele serve um carisma, assim, que é arrebatador. E o moço que faz o pai dele, né, o Ukta, também. Ele é maravilhoso, né, de Ghosts, de Eu Nunca, né, também, que ele é o namorado da... Esqueci o nome da prima agora, da Dev, Kamala, né? Isso, ele é o namorado da Kamala, o último namorado da Kamala. E, cara, o filme é muito gostosinho, muito coração. Fala sobre essa questão de apesar do primo só ter 12 anos, né, ele tá querendo tentar encontrar o lugar dele no mundo, entender um pouco mais quem ele é. E tem as musiquinhas que são bem legais, as musiquinhas de hip-hop. Hip-hop, né? De rap. E é uma fofura. Uma fura. Eu amei muito, né? Um filme que me deixou com o coração quentinho. Eu fui dormir feliz ao terminar de assistir esse game. Realmente, assim, apaixonado. Se você ainda não assistiu, vale assistir. E tem música de Lin-Manuel Miranda? Não, não tem. Todas as músicas são do Octava. Não, mas até eles falam que é inspirado no mundo hip-hop do Hamilton. Lembrei da piada de Glamorous, né? Que a menina diz, a gente tem que fazer uma campanha bem básica, assim, dizer umas coisas tipo genéricas, tipo Love is Love, Lin-Manuel Miranda. Que catáfico, cara, assim, o quê? Eu amo muito, eu amo muito. Inclusive, vou falar então de Glamorous, né? Glamour. Essa nova música aí da Ferg, né, menino? Falar de Glamorous, essa nova série da Netflix, que foi descartada pela CW, né? Essa série tava aí, chegou no colo da CW, só falou assim, cheirinho de flop, não quero, muito obrigado. E aí a Netflix pegou o projeto, cozinhou durante um bom tempo, porque esse projeto tá rodando aí desde 2020, né? E agora ele viu aí a luz do dia na semana, no mês do orgulho, né? E, coincidência ou não, estreou no mesmo dia que And Just Like That. Né? Já sabemos quem saiu ganhando, porque eu não vi And Just Like That, se lembra, eu vi ser só. Eita! A Kim Cattrall tá fazendo o papel de Kim Cattrall, né? Que ela tá especializada nesse papel dela mesma. Uhum. Perua loura. Também, vale dizer, uma chatona do caralho também. Toda hora fica falando assim, participei Just Like That, mas isso não significa nada. Né? Ela falou, não vou fazer mais que isso. É, Tonhão, chato. Já cumpri minha cota de Sarah Jessica do ano. Basta, muda Brasil, né? Porque eu tava pesquisando aí de novo essa treta, né? Tudo começou porque ela não quis fazer o terceiro filme, né? Do Sex and the City. Uhum. Tudo começou aí essa guerra. E assim, Kim Cattrall tinha razão, porque o segundo filme do Sex and the City, apesar de ser um filme divertido, é um filme ruim, né? Que elas vão pra Dubai. Mas Sex and the City é ruim, né? É. Eu não sou a geração, eu não acompanhei Sex and the City, né? Eu acho que eu vi apenas episódios esporádicos, mas eu... Cara, eu acompanhei, gostava, a primeira temporada terrível, as outras você vai se afeiçoando, mas nunca foi, meu Deus, um grande primor. Uhum. Eu acho que o filme seguiu uma parada que tinha que seguir, acho que o segundo é bem divertido. Eu acho, mas eu falo, o filme é divertido, mas eu acho ruim, né, no geral. Assim como Glamorous também é ruim. Não é, para com isso. Glamorous é uma série ruim. Não é. Mas é uma série divertida. Ela é uma série bem divertida e ela eu acho que ela se sai bem nessa questão de brincar com esses estereótipos, né? Porque, na verdade, é uma série de comédia romântica, só que é protagonizada por um menino... Até então, gay, né? Até então, estamos tratando aqui com os arquétipos que são vendidos na série, né? Até então, o Marco é um homem gay. Ou, no máximo, não binário, mas eles não citam isso em nenhum momento. Ele é hétero? Você tá fazendo um suspeito? Não. Ele, depois ele, a gente vê que ele vai fazer transicionar pra menina, né? Ah, porque a atriz é a Miss Benny, né? Miss Benny, exatamente. Mas no, na série até então, ele é um homem gay. Tanto que tem todo um choque, né? Você vai ficar chocado também de descobrir que, na verdade, Marco é ativo. É, por essa eu não tava esperando mesmo. Eles falam isso, aquela gay da boate vai ficar passada, chocada, caída no chão. A gay da boate, que Marco é ativo, chocado. Mas tá, menino, qual é a sinopse de Glamorous, né? A gente tem esse menino aí, Marco, né? Que trabalha no shopping, na área de maquiagem. Ele é apaixonado pela maquiagem da Dona Avon, né? Avon by Kim Cattrall. E... E a vida dele muda, né? O dia que Dona Kim Cattrall tá lá no shopping e ele, tipo, caraca, Kim Cattrall, você não acredita, você é incrível, amo suas eu adoro, eu adoro que ele fala no Insta, eu trabalho diretamente com a marca da Beauty by Gwendolyn, né? E é tipo ele vendendo no quiosque. Exato, e a mãe dele falando pra ele assim, menino, vai arrumar um trabalho de verdade. Vamos, ó, tem uma vaga no meu escritório, aqui você vai poder ficar, vai ser incrível, sensacional, tudo de porra. Bom. E aí ele fala, surge essa grande oportunidade, game changing, né, na vida dele, de ir ser o assistente 2, né, de ser a Anne Hathaway, da Glamorous by Madeline, né. E aí ele vai entrar nesse mundinho, vai conhecer lá os seus novos colegas de trabalho, né, Venetia, né, vamos ter Ben, que eu sou apaixonado por Ben. Ai, gente, ele é perfeito. Dá vontade de colocar ele num potinho, gente, que ele é muito fofo. É, e quando começa ele é só fofo, depois que ele se revela na boate, né, você fala, gente... Aonde estava guardado todo esse potencial, né? Pois é, você não falou que Venetia é a assistente 1, né, que é a mentora dele, fit rival. Exato, porque o filho da Kim Cattrall, né, que é o Chad... Tava pensando no ator. O Chad... Você sabe quem é esse homem, né? Não. O bigodudo de Fire Island, que era uma delícia também, Gente! Ele virou outra pessoa sem o bigode, um cabelo loiro. Mas tu sabe que o elenco todo de Fire Island já aparece nessa série, né? Sim. Você já chegou no episódio de Pitão? Não, ainda não. Você vai ver no episódio de Pitão, tem até a bicha que é a protagonista do Fire Island. Tem Margaret Cho? Não tem, aí perdemos essa diva. Poxa. Né? E aí, menino, tem Carlos Solis? Sim, como motorista. motorista de medley. Né? Temos o Mike de Desperate Housewives genérico, né? O velho de Good Christian Bales, como a romântica de medley. Sim! Eu fiquei impressionado como esse homem só fez série ruim, né? Ele fez Good Christian Bales, fez Devil's Maids também, né? E fora isso, ele só fez isso mesmo, que eu acho que só aparece um episódio. E sempre no mesmo papel, né? Sempre no mesmo papel. Ele é muito fracassado. Ah, mas ele é gostoso. Ah, bonito. Ele é um senhor apresentável, bem apessoado. Uhum. Né? Aí tem a Sapatão, né? A Brit. E temos Parker, também conhecido como o gostoso do Uber, né? Que você vai se surpreender com quem ele vai terminar a série. Vai se surpreender. Esse spoiler só me fala uma coisa sobre Parker, que é, na verdade, o grande spoiler. Ele é o dono da empresa que vai comprar a marca? Não. Porque eu fiquei muito esperando quando ele fala pro Marco que ele é investidor e ele fica aparecendo nos episódios internos. Eu achei que ia ser essa twist, que ele ia ser o dono lá da empresa que Mikilin fica a temporada inteira agorando. Não, ele não tem. É outra surpresa de quem ele vai ficar. E você vai, de certa forma, se surpreender um pouco com o caminho desse rolê da venda, né? Uhum. Como vai se desenrolar. É, porque tá bem enrolado, né? É, e assim, isso é uma coisa que eu acho que ficou esquisita. Porque o episódio 9, ele vai resolver 95% das tramas da temporada. Uhum. E aí o episódio 10 fica parecendo um epílogo, né? Fica muito com cara de epílogo, assim, sem muito o que ter, o que acontecer, porque tudo já aconteceu no episódio 9, né? Mas você vai ver. Mas eu tenho que dizer que eu não esperava muita coisa dessa série, né? Eu tinha visto o trailer e falei... né? Lixo da CW. Mas depois que eu vi o primeiro episódio, amigo, só fui. Só o quê? Só fui. Ah, sim. Eu não acho o primeiro necessariamente muito bom, não. Eu acho que a série vai melhorando depois. Eu acho que, assim, no papel a série é o tipo de série que eu gosto, né? A gente tem essa coisa meio Ugly Betty do workplace com muito glamour, muito não sei o que, a gente é atrapalhada. Então eu já sabia que eu ia continuar a série por isso. Mas eu acho que a série vai crescendo depois, assim, os episódios que começam meio que todo mundo a trabalhar junto pelas coisas, tem a coisa da campanha, parece as drags da RuPaul tudo, Priyanka, não sei quem, Monet, pra poder pedir desculpa pra Marco, no, né, Amanda de Parque. Uhum. Eu fui gostando mais. E eu acho que esse personagem do o filho da Kim Cattrall, né, o Chaz, ele vai ficando muito bom também com o tempo. Ele o fica maravilhoso. Dele mudar o roteador, a dinâmica dele com a mãe do Marco também, que vai pra empresa, incrível. O povo do design é perfeito, né? Tanto bem quanto a menina que namora a Venetia, uhum, que é a menina que tem que ficar fazendo as artes pra ela de última hora. Incrível, gente. Eu amo demais. Não, eu amo. E eu amo também essas figuras mais esquisitas, né? E eu amo que eles brincam com a questão dos nomes, né? Porque a moça do social, né, é Alicia 6, né? Aí tem a McKinley, que é com Y, com K, com sim, outro Y, cara. Não, fora o homem do social de óculos escuros, que é o Noé, né? Eu amo que toda hora alguém pergunta assim, quem é você? Ai, eu amo muito, gente. Achei que Noé ia ser o vazador lá do negócio, no fim foi a própria merda. Exato. Vazou a campanha. Eu fui comprando, assim, eu fiquei 95% do tempo falando assim, foi o Mike genérico. E aí quando veio o que tiro foi esse na minha cara de que tinha sido a própria Madeline, né? Pois é. Um boom na minha cara. Mas eu gostei muito da série, gostei muito das dinâmicas, como você disse. Eu acho que o elenco é muito bom. Bom, né? Uhum. Agora, se tem uma coisa que eu não gostei, que me irrita um pouco, é o discípulo de J.J. Abrams que tá fazendo essa série, né? Gente, os flares toda hora na nossa cara. Toda hora na nossa cara, um lens flare quando você menos espera, sabe? É desesperador. Isso ainda é moderno, né, gente? Não, isso é muito anos 2000, né? Que assim, gente, sem condição nenhuma. Mas eu tenho que dizer que eu gostei muito das dinâmicas. Eu acho o Marco um pouco enjoado, né? Eu acho o Marco um pouco enjoado enquanto protagonista. Eu entendo, ele tem o seu carisma, né? Ele tem ali o seu charme. Eu acho legal que a série levanta pontos interessantes, principalmente na relação dele com o Parker, né? Porque a gente vê que o Parker começa a princípio com aquilo ali e fala, ah, você tá só jogando comigo e tal, não sei o quê. E aí ele evolui um pouco nessa relação. O Marco sabe que, tipo, tem alguma coisa errada. Sabe que o Parker não quer assumir ele em público, né? E ainda assim o Marco insiste nessa relação. um corpinho, né, gente? Um corpão, corpaço, né? Um corpaço, como diria Miguel Fernando. E dá pra ver bastante, né, da toxicidade dessa relação. Uhum. Eu acho que quando você chegar no episódio de P-Town, você vai ver o auge do Marco se anular pra poder entrar nos padrões do que o Parker espera dele. Eu acho que o problema do Parker, até onde eu vi, é que, assim, no começo ele é muito legalzinho no Uber e tal, e ai, não joga jogo comigo, garota. E eu acho que ele fica muito tóxico muito rápido, assim, tipo, eu pelo menos não tenho mais nenhuma chance de torcer por ele. Então, pensar que vão levar essa temporada inteira só realmente pra ver algum crescimento pro Marco depois se humilhar. Porque, assim, eu acharia muito mais interessante se ele fosse dando essas dicas de que ele é mal aos poucos e você ficasse na dúvida ali. Porque eu acho que no primeiro momento que ele fala pro Marco, já, você vira cabeças das pessoas quando você passa, não sei o que, você já fica assim, sai dessa. E aí, a gente vê que ele é tipo um bizarrão, ele é um tosco em algumas coisas desde o começo, sabe? Você vai ver. Esse spoiler eu não vou te dar, não. E eu também achei interessante de que, tirando a Kim Cattrall e a mãe do Marco e o Carlos Solis e o Mike Delfino genérico lá, todo o elenco protagonista tem basicamente zero coisas na carreira. Uhum. É um elenco muito, muito, muito desconhecido, né? De pessoas que fizeram um episódio, sei lá, em CSI. Um episódio, não sei o quê. A Miss Benny fez um episódio avulso de American Horror Story. Sabe? acho que quem eu conheço é o Ben, porque fazia aquela Pretty Smart, né? Mesmo assim eu fui... Ele era o influencer, né? Isso. E o menino pelo Fire Island, né? Pegou tudo. E ele fez Lucking também, o Ben. Ah, não sabia. Uhum. Fez, mas foi só, tipo, um episódio. Entendi. Peguete do Agostinho. Mas pelo menos Pretty Smart, ele tava ali os 10 episódios que a série durou. Olha aí. Na verdade, ele fez o filme. O Lucking, o filme, né? Ele fez aquela série horrorosa que eu, pelo menos, assisti, que era aquela dos bailarinos da Netflix, O Preço da Perfeição. Gente, mas essa série não é espanhola? Não, americana. Jura. Né? E ele era viado nessa série? Era viado. Gente, então vou ter que ver essa pegação dele. E tem pegação dele. Eu sei, essa série é cheia das cenas calientes. Né? E assim, cara, eu gostei muito da série. Apesar de eu achar ela uma série fraquinha, bobinha, mas é o nosso número de série. Uhum. Assim, é o nosso número de série. Isso aqui é CW, sei lá, 2009, CW 2008. Eu não acho essa série muito CW, não, sabia? Sério, amigo? Eu acho essa série muito mais ABC. Mas ABC ou ABC Family? Não, ABC, porque tinha Ugly Betty na ABC, Desperate. Assim, claro que ela não chega no nível de Ugly Betty, de Desperate e tal, mas o estilinho ali, Dramédia, com vários personagens, com... Dramédia de 40 minutos, né? Isso. Dramédia de 40 minutos, ainda por cima. Eu acho que falta, né, por mais que seja uma série, né, cheia de gays, não sei o quê, falta uma certa malícia pra série. Acho que ela é meio simples, assim, a estrutura. Sim. Se você pensar, tipo, o Mark Cherry fosse fazer essa série, ela ia ser bem mais cheia de viradas de coisa e tal. Que também não é... Assim, pode ser uma série mais simples, não ligo. Mas eu acho que ela poderia ser bem melhor. Apesar de eu já me divertir bastante. E ia ter o Quem Matou, obviamente, né? Ah, não precisa do Quem Matou, não. É isso aí, você pode... O Mark Cherry, ele ia botar um Quem Matou. Que, por exemplo, aqui em Catral tá bem. Mas acho que ela podia estar bem melhor. Ela tá no foda-se, né? É, porque assim, a personagem... Tem um episódio ali que o Marco fica tirando foto dela e ela fica posando e tal. Que engraçado, eu amo, né? Eu amo. Mas eu acho que ela tinha que estar nessa vibe a série toda. E ela não tá. Não. Eu acho que em alguns momentos ela leva mais a sério do que realmente precisa. Uhum. Tanto que é o que o Henrique falou. Se fosse a Vanessa Williams fazendo esse papel, né? Cara, seria perfeita. A Vanessa Williams seria perfeita nesse papel também. E também eu gosto da série também porque ela é uma série muito... Ela é muito diversa, né, assim. Uhum. O elenco é muito diverso. Você tem branco, você tem preto, você tem fortão, tem magrinho, sabe? Tem... Agora, no caso, tem trans, né? Eu achei excelente essa série. Assim, na questão do casting, né? Uhum. Achei bem variado, bem legal, assim, verdade. E quando é que a gente vai ter o chip mãe de Marco e Chad? Ah, menino, o problema é que Chad é gay igual o Gugu, né? Ah, mas ele podia se revelar hétero, que as pessoas já desconfiam. É tudo não, né? No mínimo bi. Exato. E eu amo que essa série, assim, a gente tava até falando, ela tem também umas tiradinhas, né? Que são muito boas. Muito boas, tipo, no primeiro episódio já, que tem o plot lá da... Ah, isso é como se fosse uma música da Katy Perry, né? Fracassado, flopada, o flop com as músicas da Katy Perry, né? Eles brincam muito com cultura pop e eu acho isso muito maneiro. Entendeu? Adoro que o Chad tem que ficar provando que é gay a cada episódio, né? Exato, ele sempre fala. Eu sou mais gay do que eu acho. E tu vai ver o Chad fazendo uma performance de Chicago, viado. Atento. Amo. Tu vai ver, vai ser foda. Né? Eles todos vão fazer a performance de Chicago, vai ser incrível. Mas assim, cara, foi uma boa surpresa. Eu acho que eu tava precisando de uma sériezinha assim, sabe? Despretensiosa. Porque atualmente a gente tá envolto a séries em que, tipo, as pessoas querem muito que elas sejam a grande revolução. Aquela série cabeçuda. Se eu ouvir no barulho aí, é aquela Melo passando o rabo no microfone, tá? Amor! A nossa gatinha. E essa série aqui, não, ela me deixou feliz pelo fato de ser uma série simples e querer ser uma série simples. É, uma vez ou outra ela pincela um assunto mais fortinho, né? Tipo, eu acho que o mais importante é essa questão da relação do Parker com o Marco. Mas, no geral, assim, eu fiquei feliz, tanto que eu vi a série o mais rápido que eu pude, né? Eu comecei a ver ela no domingo e terminei ela ontem, né? Fui vendo super assim. No domingo, acho que eu vi, sei lá, vi cinco episódios no domingo. E aí depois vi dois e dois, né? Dois na segunda, dois na terça. Uhum. É, eu só não vi toda porque eu demorei pra começar também. Eu não peguei no fim de semana, né? Então, eu acabei vendo mais no decorrer da semana, assim. Que ontem eu fiquei até 2 da manhã vendo. Foi justamente o episódio da... Antes da campanha, que é quando eles estão bolando as ideias. Aham. Que a Madeline tá sumida e tal. Eu fiquei vendo sem parar os episódios. Fiquei, gente, muito bom. É divertido, sabe? Eu acho que... E tem uma pegada boa. Uhum. Né? E, menino, tu vai ver o episódio depois. Eu acho que... Eu não lembro agora qual episódio é. O 9 ou 10, que o Marco tá fazendo aquela live lá dele, né? E aí fica aparecendo vários usuários que são do Brasil. Aí começa com "Please come to Brazil". Aí não sei o que, depois aparece assim: "Brazil is finding you", quando ele fala uma merda. Nossa, maravilhoso. Brasil representando. Acho que é o tipo de série que tinha que ter mais, sabe? Pelo que eu tô vendo, não tá sendo tanto hit assim, né? Tá aí décimo do top 10 brasileiro, nos Estados Unidos nem entrou. Mas, gente, é uma série barata de produzir. Faz aí, por favor, Netflix. Você vê que essa série, ela não tem nenhuma externa. Uhum. Se você parar e olhar, vai ver, ela não tem nenhuma externa. É tudo dentro de estúdio. Ah, que isso? Sempre tem a rua ali quando o Marco vai pegar o café. Ó, amigo, eu tô vendo aqui o top 10 de séries do Brasil hoje e já saiu do top 10. Você tem Nosso Planeta, né? Você é de bicho, mas não tem ela. Você tem Perfil Falso, viado, que já tem 55 anos. Ah, mas aí é o clássico, né? Exatamente, aqui não tem como. Mas não tem, já saiu, entendeu? Vai ficar muito difícil. Tem uma piada. Uma piada de The Other Two, que quando eles estreiam o Wind Weaver, eles falam assim: "Wind Weaver é a série mais vista que não fala sobre cachorro". Que a série mais vista da Netflix, eles falam que é de cachorro e a segunda é Wind Weaver. Eu amo. E aí tem a história do Blob também, você sabe qual que é? Não. Que a Disney chama o Carrie pra fazer o primeiro personagem unapologetic, né? Tipo, assumidamente gay da Disney. Aham. E aí é uma ameba de um filme de monstro que é o Blob. Glob, adoro. Sei lá. Adoro a Globeirinha. E aí ele fala assim: "Mas por que que o Glob é gay? Qual que é a cena que demonstra isso?" Eles falam: "Ah, é que tem uma hora que abrem a porta e ele tá na cama com outra ameba". Meu Deus! Aí ele fala: "Mas como é que eu sei que ele tá com essa ameba, significa que ele é gay?" "Ah, porque se ele não fosse gay, ele estaria com uma mulher humana". Caralho, isso assim, não faz sentido nenhum. E aí ele manda, chama os amigos, a família, tudo pra ver a cena do Globe. E aí vão os manifestantes: "Isso é pecado, não sei o que". Aí quando passa a cena mesmo, os gays que estão lá animados falam: "Mas me fala quando tiver a cena, hein? Não quero perder". Aí o Carrie: "Não, já passou". E aí os manifestantes: "Ah, era isso? Então pode deixar, não precisa tirar do filme, não". E todo mundo se diz: "Que merda". Aí eu lembrei disso porque esses dias saiu algum ator dizendo assim: Ah, meu personagem vai ser o primeiro personagem não binário da Disney em Elemento. E a pessoa falou sério isso, aí a pessoa só deu retweet no negócio assim, botou Carrie Duback did it first as Globby. Eu amo. Que, gente, pelo amor de Deus, né? Vá se gabar de personagens não binários de elementos. Olha, achei um pouco, né? Que nem tem. Que nem tem pessoas, na verdade, né? Pois é. Olha. Ah, meu, fogo não tem gênero. Que nem é o fogo, né? Porque o fogo vai ser protagonista. Esse aí deve ser o... Deve ser Gás o... Velho. Eu garça, amo. Mas e aí, né? Tá animado pra terminar Glamorous? Tô bastante, eu tava assistindo aqui antes de começar a gravar. E aí... Vai terminar quando acabar de gravar? É, acho que não, porque vai ser tarde. Mas fiquei bem preocupado que estão fazendo Kim Cattrall desconfiar de Carlos Solis, né? Lá no plot de espionagem. Quando claramente é o velho outro. O Mike dela. Exato. Ai, ai. Carlos Solis doido pra dar um cato, né? Em Cattrall. Uhum. Cada um quer dar um crato. Em Cattrall. Um crato. Mas é isso, menino. Então semana que vem eu quero ouvir suas considerações finais aí sobre esse final. Amém. Sobre o final, sobre o grande encerramento do plot de Parker, curioso também. E o número musical da série, né? Que vai ter. É. Quer saber se Mickey Lynn vai sobreviver mesmo ao Pride, né? Exato. Aí eu quero saber o que você achou desse final da série. E aí, menino, pra gente encerrar esse podcast aqui, né? Deixamos uma obra da sétima arte, né? Uma obra da sétima arte que tinha encantado o Brasil, né? O mundo. Assim como o Resgate, né, tinha feito muito sucesso, Através da Minha Janela também fez muito sucesso no ano passado. Olha. Né? E aí, esse ano, eles fizeram a sequência, né, que é Através da Minha Janela, Além Mar. E vale dizer que já está gravado o terceiro, né? Através da Minha Janela, Olhos nos Olhos, né, já está gravado. Já tem até o... Até o trailer, né? É. Exato. Já tá gravado aí e já vai estrear em 2024. E assim, o primeiro filme é ruim. É ruim, né? A premissa não faz sentido? Não faz sentido o plot da menina, que o roteador dela não funcionava, então ela tinha que roubar a internet do menino do lado e do tal. Do vizinho que é alérgico a cloro, mas nada todo dia. Exatamente. Inclusive, todos eles nadam todos os dias nessa sequência, né? Uhum. Vale dizer. E aí, menino, tudo bem. Filme ruim, mas ok. Tinha cenas ali do irmão dormindo, encoxando o outro, né? O outro com a cueca. Isso, muito saudável, com a cueca branca. Isso. Exato. Depois esse grande protagonista Aros, sei lá o nome dele. Ares caindo na piscina sendo salvo pelo Pagalante. Olha. E aí ele ainda tinha uma história. Mas assim, esse segundo filme não tem história nenhuma. Que isso? Não tem. Ele não tem história. Tem o drama de Cláudia. Se vai mandar um e-mail ou não vai mandar um e-mail? Não, de Cláudia. Que é a Cláudia, a ruiva que não pode ser ruiva, né? Ai, gente. A ruiva que não pode ser ruiva. E aí, menino, nesse segundo aí você tem a introdução também da personagem da Andrea Chaparro, né? Que fazia MJ em Rebelde. E aqui ela tá como a colega de classe, né? De Ares, né? Que Ares foi estudar medicina em Copenhague. Foi estudar medicina em Copenhague. E além disso, ele tem os outros irmãos, né? O Artemis, que é o mais velho. E tem o Apolo, que é o mais novinho. Não é viado, é GLVT, né? E ele é o mais novinho. É engraçado que, tipo, no outro filme ele era menor de idade e agora não é mais, né, menino? Que loucura. E, assim, e a gente tem Raquel, né? Esse grande ícone aí que tá lá estudando. Fazendo sua faculdade. E a professora dela fala assim: cara, você é muito escritora. Muito. Meu, você é muito talentosa, meu. Você tem que mandar esse livro para as editoras tudo, meu. A seguinte vai te publicar. Exato. E ela fala assim: só você seria só melhor se você não ficasse no WhatsApp durante as minhas aulas, né? Então. Porque é muito difícil eu ter um aluno talentoso e um aluno talentoso que seja bom aluno, né? E você precisa parar com esse WhatsApp. Porque Raquel fica trocando WhatsApp com Ares, que fica mandando foto da piroca, perguntando, né? É, na verdade, manda foto do torso. Aí Raquel fala assim: menina, só isso que você manda, só isso que você tem pra mim. Uhum. Aí ele fala assim: peraí. E aí, de repente, essa mulher tá na sala de aula, de repente ela começa a imaginar que esse homem tá em cima dela, chupando a buceta dela, uma loucura, um desespero. Eu amo que 15 minutos do filme no começo é eles imaginando que estão se comendo em vários cantos. Estão se comendo, exatamente. É desesperador. Ai, gente, que olha. E aí, menino, ele vem de Copenhague, vai lá, e aí ele fala assim: tava com muita saudade de você, não sei o que, que era um momento só nosso. Aí a professora falou pra ela assim: ó, manda pra editora aqui, que ela é minha amiga e tal, vai dar tudo certo, sucesso demais. E aí Raquel monta no carro com esse homem, vai lá, que ele fala assim: vamos passar esse final de semana. Isso que ela tinha um compromisso com a mãe dela, né? E, ela falou, e ele falou assim: não, não precisa. E ele fala assim: já peguei até, já fiz até, peguei as roupas na sua casa. Aí ele fala assim, ela fala assim: e você falou com minha mãe? Aí ela fala assim: não, sua mãe não tava em casa. Eu aí ela: e como você entrou na minha casa? Né? Pela janela. O grau de psicopatia do ser humano, né? Não, vale dizer que esse filme realmente, dizem, né, se passa inteiro em um fim de semana, né? Porque ela diz que segunda tem coisa pra fazer. Exato, mas passam 10 dias. A cronologia não faz o menor sentido. Toda hora é dia, noite de noite. Essa cronologia não faz o menor sentido, porque só no rolê lá da casa tem mais de um dia. Aí depois vão pro iate. E aí esse iate é 3 dias, 3 noites, 45 semanas, aí depois volta pra casa, aí depois tem a festa. É uma coisa desesperadora. Não, e eu gosto que, tipo assim, a Ares chega dizendo: vou passar eu e você esse fim de semana na casa de verão sozinhas, né? Exato. Daqui a pouco paga lanche e a outra amiga de Raquel já decidem que vão também, que a Raquel precisa do nosso apoio. Não mais absoluto nada, né? Isso. Daqui a pouco aparece Apolo com Cláudia, seu namorado. Morada. E aí Cláudia fica assim: você sabe que você tá escondendo nosso relacionamento, mas todo mundo sabe que a gente namora, né? Exato, esse homem pula da cama rolando pro chão, viado. Sim, pro irmão não vê. Que Apolo tá lá. Não, eu achei isso máximo. Que Ares vai pedir uma camisinha, né? Não, Apolo que vai. É Apolo, é o novinho. Não, é Ares. É Ares? É, que Ares tá lá com Raquel. Que ele tá só de toalha, né? É a pessoa que vai lá pedir a camisinha. Isso. E aí Raquel tá com uma cara de cu violentíssima. E aí ela fala assim: trouxe 3, na verdade trouxe 5, acho que dá, vai lá. Olha, e aí, viado, essa mulher tá lá, pra no Partemis, assim: ou tu me assume, né, tá com ciúme, pega na mão e assume. É que ela fica falando pra ele o tempo inteiro. E aí ela fala assim: todo mundo da sua família já sabe, é só você contar, explanar, vai ficar tudo bem, não sei o que, não. E aí ele fala assim: gente, tem um comunicado a fazer. E aí, de repente, chegam os pais, que desaparecem. Você vale dizer que os filmes do pai desaparecem. Sim, aparecem só pra dizer que Cláudia não pode ser ruiva, né? E aí: ai, que bom que você trouxe alguém pra ajudar. Cláudia, pega uma bebida ali pra mim, querida. E aí, Cláudia, e aí de repente, pra casa inteira, que quer um champanhe, não sei o que. Né? E aí Cláudia fica assim, só com cara de cu o tempo inteiro, desesperado. Não, e vale dizer que antes dessa chegada dos pais, tem uma cena de mais ou menos 25 minutos, que é do povo tomando sorvete. Todo mundo tomando sorvete na piscina, trepando. E assim, você não entende os cortes, porque ao mesmo tempo que eles estão na piscina, eles estão trepando nos quartos. Exato. E aí um monte de adolescentes trepando, você fica assim: meu pai do céu. É, você, essas conexões que eles fizeram com sorvete caindo, melando, chupando sorvete, é o que acontece no clipe da Anitta quando ela tá mamando. Uhum. Entendeu? Só que os cortes no clipe da Anitta são melhores. Ah, sim, porque esses são horríveis. Nossa, é desesperador essa cena, né? Eles entrando na piscina, ficando molhadinho, aí tomam sorvete, o sorvete cai no peito, aí o outro lambe o peito do... Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Eu fico muito... E a gente tem relacionamentos muito profundos que vão se formando aí, né? Porque, assim, tem menina do cabelo colorido... Que, do mais absoluto nada, apaixonada pra sempre pelo Pagalanche. Ela vê Pagalanche e fala: eu vou sentar. Eu vou sentar. É obstinada que ela fica, passa a ficar. E aí Pagalanche o filme inteiro: ó, eu amo Raquel, eu tô de pau duro, não sei o que. Ela vai lá, senta. E é uma cena gráfica, assim, desse menino com um pau no meio gigante. Meu Deus. E aí tem uma hora também que eles vão jogar jogo da garrafa, né? Não, e aí tem umas duas garrafas que não valem, que eles deixam pra lá. Aí na hora que chega de Apolinho, né? Ai, a Paulinha vai ter que beijar o francesinho ali do barco. Aí você aceita, francês? Ui! Aí a Paulinha com a cara de homem: não quero, mas na verdade quero, né? E aí mais tarde tá a Paulinha, o francês, a mulher se pegando no barco, se patolando. Exato, e aí a mulher larga a Paulinha com o francês, e aí os dois colocam né? Mas e aí ela chama ela de volta. Preterida, né? Ela se sente preterida. Mas aí ele chama ela de volta. Chama ela de volta, exato. Mas vem aí no terceiro filme, né, gente? E aí tem também o plot da amiga de Ares que estudava com ele e começa a... Ela surge uma... num puta de um iate do mais absoluto nada. E ela fala assim, menino, minha mãe veio viajar, a gente alugou esse iate aqui. E aí eu lembrei que você disse que a sua família tá por aqui. Caralho, no meio do mar ela sabia aonde ele ia. Como? E ela fala assim pra Raquel, você tem muita sorte de estar com Ares, porque ele é um gostoso, um pinto enorme, não sei o que, chupei muito. Aí a Raquel fica boladíssima, começa a investigar as fotos das meninas, as blusas que ela tava usando. Também tem uma cena de altíssimo gosto também, que é quando eles ainda estão no barco, no veleiro da família, que Raquel sai nadando, e aí Ares vai atrás dela, e aí ela sobe na preda, tira o biquíni, a parte de cima, né? E aí chama ele pra fazer um chups, né? Olha, de boníssimo gosto. Não, e assim, com a família toda, assim, do lado, basicamente. Bota fazer um chups, depois arranca tudo, né? Os dois transando loucamente. E aí, menino, também surge no meio desse filme um plot do mais absoluto nada, que Cláudia, né? A empregada Cláudia, namorada de Artemis, é cantora. Exato! E aí Cláudia tá num vilarejo cantando não sei o que. Aí vai abraçar um homem, Artemis vê de longe, acha que Cláudia tá tendo um caso com esse homem. Na verdade era amigo da amiga, tá, sei lá, namor da amiga de Cláudia que foi lá pra arte dela. O marido da grávida, né, que aparece depois, né? Isso. E aí Artemis fica boladíssimo, tá sentado na escadaria. Cláudia chega, ele derruba a bebida e fala, limpa isso, empregada. Sua empregada. Aí daqui a pouco chega a mãe, né, Gabe, e fala... Cláudia, você é ruiva. Já dissemos pra você que você não pode ser ruiva, porque vão achar que você é da família. E aí Cláudia fala, mas você é quietinho, tá ligado? Isso. Ela manda essa na cara da patroa. Eu amei muito. E aí, Artemis, esteja demitida! Sai daqui! Nossa, Artemis é um ridículo, né? Aí mais tarde, quando a Artemis vai atrás dela, Cláudia, você agora vai deixar de ser um hidalgo e começa a jogar leite no pra Artemis limpar. E aí Artemis lambe no leite assim, meu pai, o que que tá acontecendo? Exato. Não, isso porque também a gente esqueceu de falar que quando Raquel chega na casa, ela vê um porta-retrato com os meninos, uma criança ruiva, ela fala, quem é essa menina? Aí é minha irmã. O Ash fala, ah, é a filha da empregada. Aí Raquel solta um, mas ela é ruiva? Que isso? Céu, né? É, que aí a gente vai entender depois, né? Que ela é ruiva, mas não é da família, né? Dessa barra, né? De que pessoas ruivas não necessariamente são da família. E eu fico impressionado porque não existe ninguém ruivo na família do Zidane. Né? Mas a ruiva seria da família por algum motivo, que a gente não sabe explicar o motivo. Sim. Ai, gente, e aí a gente começa a caminhar pro clímax de ação desse filme. Porque assim, Raquel tem uma grande briga com Ares, porque descobre que ele dormiu com a menina. Sendo que na verdade ele não dormiu, né? A menina só enganou ele. Porque ele realmente dormiu bêbado. E ela esqueceu de citar esse fato. E aí eles são meio brigadinhos. E aí, assim, Sassi, eu posso não ter prestado atenção em alguma coisa, mas da minha percepção desse filme, paga lanche e decide do mais absoluto nada roubar uma moto da festa. Sim, porque. Teve o plot de que ele foi lá e transou com a menina. Na verdade, a menina de cabelo verde basicamente estrompou Paga Lanche. Ah, nem foi, vai. Né? Ela falou assim... Ele tava lá. Na verdade, tava lá super disposto. É, ela falou assim, vou aproveitar que você tá de pau duro e vou transar isso. Com você. Isso. Né? Ele... Aí ele dá um gritão de Raquel, né? Dá um gritão de Raquel. Ah, ele chama ela de Raquel na hora H, né? Quando ele goza, ele chama ela de Raquel. Isso. Aí... Ela fala, achei que fosse um erro. Exato. Aí ele vai lá... Ela vai lá no dia da festa chamar ele pra eles irem no farol. A senha de farol, né? E aí, tá. Aí ele fala assim, não, vou com Raquel, porque Raquel chega, né, é pra festa e tal, não sei o que, beleza. Aí, eles estão lá na festa, tudo rolando, e ele vê a Raquel de papinho com o Gregory, que é outro avulso que surge do mais absoluto. Ah, é, um homem que aparece dando em cima de Raquel com a bênção de Ares, e depois Ares fala, minha namorada. É que aparentemente ele tava lá na faculdade o tempo inteiro e a gente não tinha percebido isso. Né? E Raquel considerava muito a relação com ele. Ai, ai. E aí, menino, o que que acontece? Ele vê essa cena e aí ele fala, ele vê o farol e ele fala assim, cara, o amor da minha vida tá lá no um farol. Outro que não sou eu. Preciso ir? Uhum. E aí ele teve uma tretinha com os caras que queriam bater nele, né? E a menina salvou ele. Sim. Ele viu a mota e aí o que ele faz? Ele vai roubar essa mota. Só que pra ele roubar essa moto, ele derruba todas as motos que existem. Ele derruba 27 motos que estão lá. Exato, todas as motos da Espanha ele derruba. E acaba com a luz do lugar, né? Que derruba um poste junto com... É um dominó de motos que vai derrubando tudo ao redor. Derruba o poste, derruba os cabos de energia. Exatamente. E aí fica todo mundo indo atrás... Os meninos que tava atrás, tava de coisa com ele, decide ir atrás dele, né? E aí a gente tem uma perseguição, assim... Porra... Velozes e Furiosos chorando, assim. Não, e assim, você concorda comigo que era bem, bem mais seguro pra ele ficar lá na festa com os amigos, mesmo que ele tivesse chateadinho com o Raquel, do que ele sair depois de derrubar 500 motos com uma moto roubada, que todo mundo viu que foi ele. Exatamente. Pra ficar sendo perseguido por gente que também tava de moto na estrada sinuosíssima. E até porque o cabelo dele é rosa, né, cara? Não tinha como não saber que era ele, né? Pois é. Porra. E aí a perseguição violentíssima, não sei o quê, até que acontece um acidente. E aí a Ares chega e fala, vou salvar ele. Eu amo que paga lanche, tá, tipo, subindo a serra, né, serra ali pra São Paulo. Aí a moto dele cai, roda lá pra baixo... Cai lá embaixo. E aí, Ares, por acaso, tava na praia, uhum, né? E vai em direção ao corpo, né? Que ficou lá embaixo esperando ele. E aí, Ares se culpa porque não estava prestando atenção nas aulas porque estava pensando em Raquel. Uhum. Ele fala assim, se eu tivesse prestado atenção na aula, eu poderia salvar ele. E tipo assim, paga ela, já tava morto, Ares podia fazer nada. E aí, Raquel fala assim, você podia ter salvo ele, né? Então já joga a responsabilidade. E aí ele fala, se eu não tivesse tão ocupado trocando sexting com você, eu teria conseguido. Salvo, e é assim um conflito, né, incrível, maduro, adulto. Como tudo que acontece nesse filme, né? E aí tem a M-Tape de Mas Raquel. Aí a gente tem uma poesia, né? Tem a poesia e a M-Tape, né? É. Que tal qual a Anastácia entrando no elevador, né, enfim, de 50 tons, a gente tem Raquel fechando a janela na cara de Ari. Uhum, exatamente. Só que aí no trailer já mostra que ela abre a janela de novo, né? Sim! Né? Mas ele não vai reconquistar ela tão fácil assim, não, né? Não vai reconquistar ele tão fácil, não. Ai, gente, sinceramente. E assim, gente, vale dizer que o Pagalanche enviou um e-mail pro Raquel dizendo que era editor dela. Tem toda a coisa do velório dele dizendo que ela era a futura esposa dele e tal. E aí, Raquel é aceita, né? Na editora. E essas meninas são o melhor texto que a gente recebeu em anos. Praticamente a audição da Rachel Brosnahan em forma de livro. Então a gente quer muito fazer seu porno através da minha janela. Meu Deus. E aí, Raquel fica nessa expectativa, porém fechada para o amor, né? Fechada para o amor. E ela vai também no velório, né? Ficar gritando com os outros. Ela vai no velório, aí ela lê lá o poema, né? Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. Acho que gordinho como lá. Aí ela fala que tudo é culpa do Ares e tal. Porque você, meu amigo, falou que você sempre estaria aqui pra mim. Mas você disse que namorados não duram pra sempre, mas amigos duram. E aí eu abri mão de você pra um romance que não tinha futuro, não sei o quê. Nananã. E chorando, e o elenco todo chorando, assim, chorando pra caramba. Até o pai do Zidalgo, que nem conhecia, né, Paga Lanche, tava lá. Até Cláudia, que é ruiva. Até Cláudia, que é ruiva. E Ares assumiu, e Artemis assumiu ela no velório, né? Quando Cláudia fala assim, você tem que dar valor às pessoas, porque amanhã elas não podem estar aqui mais pra você. E aí ele vai e pega na mão dela. Ai, ai, difícil, gente. E aí, eu te pergunto, o que esperar desse terceiro filme, meu pai? Olha, E depois da cena do sorvete, eu acho que salada era mais. Ai, cara, porque esse não tem história nenhuma, gente. E eu fico perguntando, será que o livro também é tão sem conteúdo assim, como o filme transparece? Deve ser, menino. Porque, assim, a gente sabe que muitos desses best-sellers são de histórias muito capengas, muito, muito rasas, né? E tudo bem, mas, cara, esse aqui tá que pariu. Eu não reclamo 100%, porque tem muita gente de torso nu, é um negócio que, né, dá um glow. Mas em questão de história, não tem história nenhuma. Não tem história nenhuma. É horrível, entendeu? Não, e é aquilo, assim, tem um monte de torso nu, mas são aquelas cenas patéticas, aquele negócio de um monte de videoclipe, e sabe... Ah, um monte de jovem agora se pegando a torso. Gente, really? Uhum, exato. É porque assim, eu não exijo, gente, um primor de roteiro pra soft porn, não. Acho que dá pra fazer uma historinha ok, né? Não precisa ser um grande roteiro. E que você se envolva minimamente antes de você fazer um monte de cena de pegação, né? E não conseguiram. É, tem que ter o mínimo de envolvimento com aqueles personagens, né? E a gente não tem. Pois é. A gente não tem nem com a Cláudia, nem com o Ares, nem com nada, né? E assim, eu fico realmente impressionado, até falei lá no meu Twitter, né? De o quão é uma fórmula que dá muito certo esses relacionamentos altamente tóxicos, abusivos, bizarros, né? O como isso as pessoas ficam altamente envolvidas com eles, né? De quererem mais e mais e mais. E não é nem que é um relacionamento das tóxicas pra poderem desenvolver. Não, é tóxico só por... Sua voz ficou até distante de tão triste que você ficou, né? Sua voz ficou até... Foi embora, Cita Voz. Ficou lá. Oi. Agora sim. Eu tava falando que, assim, esses relacionamentos nem são tóxicos pra... Tipo, não tem traços tóxicos pra ter um conflito interessante. Uhum. É só que o relacionamento é todo uma merda, mas é colocado como se fosse um grande amor que todo mundo quer viver. Exato. Sabe, sem ter motivo, sendo que qualquer coisinha que acontece entre eles já é o fim do mundo. Então, assim, cadê a parte boa disso aí? Que eu não vejo. Não tem parte boa. Que eles brigam por uma bobagem, assim, tipo, ah, você não salvou meu amigo. Nossa. Ah, não salvei porque eu fiquei conversando com você. Nossa, é muito, muito ruim, muito ruim. Porque, no caso, esse é o grande conflito do filme, né? Que não tem sentido nenhum. Pois é. E nada. Desesperador, né? Mas em 2024 a gente encerra essa trilogia aí, né? Pelo menos vai acabar, né? Você é igual a Arthur, né? Até o... Exato. Nossa, esse ano tem o quinto, gente. Não aguento mais. Tô me sentindo muito humilhado. Ai, ai. Gente. Foi, Arthur. Aquele filme do irmão gêmeo do Jughead que a mulher fica acariciando o gato, na verdade é o pinto dele, já saiu na lojinha? Já saiu na lojinha. Gente. E agora esse mês chega oficialmente no Prime Video. Ah, então eu vou esperar sair no Prime Video. Que aí eu posso colocar aqui na nossa pautinha. Boa. Ai, ai. Tamanho na expectativa desse também, né? Não, esse vai ser um grande hit. Até porque o irmão Jughead tá um sabor. Né? Né? Ai, ai. Mas vamos então aqui pros nossos comentários, então. Comentários da última edição, né? Do nosso podcastzinho que está aí arrasando. Melhor do mundo. Melhor do mundo, como diria Blogs. Né? Ai, ai, deixa eu até procurar aqui, né, que eu perdi o nosso... Tem alguém tomando banho aí? Não, menino, tá chovendo. Ah, porque eu tava... Gente, que chuveiro é esse insistente? Chove no Rio de Janeiro. Chove muito em Itu. Chove no Rio de Janeiro, do mais absoluto nada, né, essa chuva, feio. Pois é, fiquei pensando, gente, será que só você tá com alguém de através da minha janela tomando um banho refresco? Não tava prevista essa chuva, né? Será que talvez caísse uma chuvinha amanhã, tomorrow, mas não, veio hoje. Então, menino, vamos aqui começar com os comentários do nosso site querido, né? E site começar com Luísa Mota, que está de volta aos comentários. Maravilha, né? A Luísa. Dizendo que queria deixar registrado que pela renovação do ícone logado, eu também estarei acampando na frente da sede do logado e cantando hinos, aí entre parênteses, discografia da Kelly Clarkson. Vai ter dancinha e tudo. E aí, menino Marcelo respondeu a ela: vou levar minhas plaquinhas da greve. A menina Mariana Barbosa dizendo: amei que falaram de Aranha Vera. Já ia perguntar se tinham gostado. E eu achei muita informação e quero até rever pra entender tudo, porque acho que deixei passar algumas coisas. Com certeza deixou, amiga. Com certeza todo mundo. Black Mirror, tô com preguiça de ver. Não vê, não. Vê o twist de Anitta. A gente já te contou. Invasão Secreta, que pena que virou isso. Menino, episódio 2 foi tão chato, tão chato. Ah, não acredito. Nossa, foi muito chato também, pelo amor de Deus. Eu adorei que a Erika falou que o dinheiro que deram pros youtubers falaram bem, só caiu na conta de 3 ou 4 dessa vez. É, foi isso. Outros já desistiram. E sem condição. Ela botou: Silo, estou adorando, apesar de deixar sempre mais importante pra chocar no final. Estou pensando até em ler os livros. Boa, boa. E acabou já? Acabou. Silo? Toda semana tá pra acabar, né? Acabou. Quando a gente tá aqui, você vai ouvindo no domingo, já acabou. Acabou na sexta. Ah, então vou ver o último. Vou ver o último. O nono foi bem legal, vale dizer. Ah, o senhor votou? Fiado, o Taylor me obrigou a ver o oitavo. Tinha falado ele, vou ver, mesmo só fazer o três. Me deixa, cara. É, porque se o Taylor fala, você vê. Não é, porque o Taylor fez um resumo de 5 minutos no Telegram, me contando o episódio todo. Aí eu fui ver o episódio e falei, ah, interessante. Aí eu fui ver o que acontecia, porque termina com o gancho da Juliette pulando pra baixo. E você não sabe onde ela vai cair. E onde que ela cai? Ela cai no negocinho lá, a escada de baixo. Ah, nossa, que gancho bom. Sucesso demais. Henrique, que não é o Simão, dizendo, comentando mais uma vez sem ver nada. Menino, mas a gente também comenta sem ver nada. Você tá achando que a gente assiste essas coisas que a gente tá falando? Botou assim, vamos todos enaltecer Bruninha no cinema pra ver se pelo menos Besouro se paga. Nicole se metendo de novo nessa bomba de Nine Perfect Strangers. Socorro! Esquece, menina. Garoto. Gente, mas Nicole não faz coisa boa pensando já. Exato. Vai pela dona que não nos deixa mentir. Ela atualmente só tá sendo esposa do Kit Urban. Só isso. Quero comment sobre o grande hino, kkkk, Funk Rave de Annie. Já falamos também. Que agora disse que não liga pra charts, agora que Dona Net deu um shade nela. Fato que ele não vai querer estopar a Elite. A gente não comentou o plot que revelaram aí, né, que a posição de Aninha no chat estava ruim, porque parece que o Spotify estava bloqueando no fim de semana para os fãs de Aninha. Ah, é verdade, né? Ainda teve o plot que removeram a música de Naldo e Melody do Love, love, não, quis. Olha. Aguardando novas atualizações de Liberatus, trouxemos hoje pra vocês aí novo conteúdo. Aguardando a segunda temporada de School Spirits pra continuar a pataquada. Nem Olivinha salvou a Marvel, coitada. Já larguei com Deus produtos Marvel. Vejo um ou outro avulso agora. PS, vi o curta de Vinhados de Almodóvar com Manuzinho. E tenho que te dar um mini spoiler que Manuzinho não aparece nu. Nem é viado no curta. KKKKKK. Quem tava esperando ele catando Pedro Pascal e Rock não veio aí. E aí, a gente teve um comentário aqui de Marcelinho Souza dizendo: nesse podcast guardei vários pedaços na Tupperware pra ouvir mais tarde. A parte de Homem-Aranha e de Black Mirror, que eu ainda tô interessado em ver. Os dois primeiros episódios. E é isso que vale. Sobre Invasão Secreta, Shield fez melhor pra variar. Um dos melhores de episódios de Shield foi sobre robôs substituindo pessoa, e foi um episódio muito tenso, de trancar o cu por 42 minutos. Já falei pro Kevin Feige, chama os roteiristas de Shield, porque o Marvel Studio ainda não fez melhor na televisão. Só WandaVision, que é meu amorzinho. As outras são bacanas, mas não chegam perto de fazer o que Shield fazia. Vou continuar batendo palma pra Shield, sim. É, mas Shield era tão bom que não deu audiência, né? E foi cancelada. É, mas pelo menos foi várias temporadas. 6, né, menino? Que loucura. E aí, agora vamos aqui pros comentários do Spotify, né? Que o pessoal também Spotify, tá lá. Spotify, kiss. O pessoal tá lá bombando no Spotify aí, comentários, né? E vamos começar aqui então com um comentário de menina Caroline Borges. Eu amo, gente. Vocês estão comentando muito, eu tô muito feliz, de verdade. Olha aí. Apesar da minha voz estar muito cansada, eu estou muito feliz de ver vocês comentando. Eu fico realmente muito, muito feliz. Eu leio todos os comentários, eu boto lá pra aparecer no Spotify, né? E a menina Caroline Borges dizendo assim: domingo pra mim sempre foi um dia muito depressivo. Até descobrir esse maravilhoso podcast que me faz companhia enquanto faço meus afazeres domésticos. Amo Leose comentando Deliberatus. Só gosto das suas observações, né? Eu achei absurdo as pessoas dizerem que eu fui fazendo uns comentários debochados no fundo. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso suas inserções, né? Foi maravilhoso. Aí a gente tem aqui a menina Daniela Araújo, voltou aí também. também tem comentado sempre. Isso é muito legal, gente. Estou viciada no podcast de vocês. Muito bom. Várias séries que queria ver, vocês já jogaram a realidade. Adoro! Já assistiram a nova série do Paramount Plus, School Spirits? Menina, assistimos. Tem um podcast aqui pra trás que a gente fomentou dos primeiros episódios. E depois a gente trouxe um review. Um comment do final. O comentário do Henrique, que não é o Simão, falando sobre o final da temporada, tá? Aí você pode ouvir. Eu vou até procurar pra você. Se eu achar, eu coloco aqui no link aqui do podcast. Já vou te adiantar que a gente não gostou. Que Henrique, que Dom El Simão, não entendeu o que aconteceu. É mesmo. Tá? É isso. Aí nós temos aqui também agora o comentário do nosso maravilhoso, nosso amigo Pastor Thiago Costa, dizendo: episódio maravilhoso. Black Mirror, ruim demais. Achei os três primeiros ok, mas os dois últimos chorei sangue assistindo. Obrigado por salvarem a gente das séries ruins. Coração vermelho, tá? Agora a gente tem Kaique Tavares, viado. Kaique Tavares nunca comentou esse podcast. Olha, nosso primeira tatuador. Nosso tatuador, exatamente. Primeira vez comentando aqui, amei. Botou assim: só passando para aclamar vocês, divos maravilhosos. Adoro vocês massacrando tudo, toda semana. Que isso, gente. Falamos bem de um monte de coisa hoje. A gente fala super bem de tudo, gente. Viu? Que loucura. Essas pessoas veem. Ouve o quê? Né? Nosso amigo agora, Dr. Gui, né? Gui, né? Gui, Zé Gui, botando assim: eu fico besta como as pessoas hiperdimensionam Black Mirror. Não consigo mais levar a sério. Pulei o bloco de Aranha Verso, mas depois volto por aqui. Invasão Secreta, chacota. Foge, Olivia Colman. É isso, me foge. Olivia Colman aí no papel de Sony, não fique me citando que eu tô de sunga. Eu tô de sunga. Aí a gente tem aqui a OEA, que era a musiquinha da Copa do Brasil. OEA, OEA. Dizendo assim: a velha vagabunda ia se lascar. Tinha a fita e o testemunho do pai do barman. Gostei do episódio do demônio. O que você tá falando? Que é o segundo episódio do Black Mirror, do documentário. A velha vagabunda. Falando. A velha vagabunda ia se lascar, né? Gostei do episódio do demônio, da direção, estética e atores. A protagonista é o carinha do Total do Hotel Budapeste versão mulher. É verdade, amiga. Eu concordo com você que é igualzinho mesmo. Tá? Agora a gente tem aqui Dr. Bernardo, né? Também sempre presente aqui nos nossos comentários, dizendo: odiei essa temporada de Black Mirror. Só gostei do episódio dos astronautas, apesar do final ruim. Aranha Versa poderia maravilhoso. Ser bom mesmo. É, mas, né? Mas tem Josh Hartnett, né? É, assim, já é uma grande vantagem. Aranha Versa é maravilhoso, só não é perfeito por não ter final. Também falamos isso. Comentem os outros, série nacional incrível. Quando acabar a temporada, né? Essa semana a gente falou agora... do começo já. É, a gente falou do começo, essa semana agora, essa semana tá sendo o 9 e o 10, e aí semana que vem acaba, né? Você podia me passar um resumex, hein, pra eu não ter que ficar vendo Cachorro Morto. Eu passo resumex de como descambou. Amo. Né? Aliás, tem que dizer que o menino Rogério começou a seguir a minha amiga, né, Fabi do Cinemafilia, começou a seguir ela, e ele muito reizinho, tem apenas 580 seguidores no Instagram, já, no Instagram ou no Twitter. E ele falou que ama com amor Simon. Exato. Toma com o Simon, né? Nosso GL sim. Ah, que delícia. E quanto Marcinho tá pegando mulher, a gente tá. As cenas gore, meu Deus, é muito gore essas pegações de Marcinho, não consigo. Marcinho no chups, meu Deus do céu, que beleza! Gente, quando eu imaginei que você seria ter cenas de Marcinho chups? Menino, no momento que o Lohane chegou na quadra do Jambalaya e perguntou pra Rogério assim: quem é aquele bonitinho ali? E o bonitinho era Marcinho. Falei: essa gata tá com algum problema, essa gata não tá pura não, porque sem condição nenhuma. Mas porque Marcinho agora é o Capitão Nascimento quando é menino. Exato. E aí tem cena de chups, né, menina? Ai, que loucura. Tem cena de transa com a menina usando a lingerie da Cibele. Olha, que desespero. Core. Virou isso. Core, tá? E o último comentário aqui de Gabriela Fernandes dizendo: The Flash é bom, mas eu acredito que não se gasta milhões de dólares apenas para um filme bom. Ainda mais com a bagunça do MCU. Agora não tem mais como resolver, né? Com tudo com um filme. Amei o episódio novamente. Gente, eu tô muito feliz. Tivemos muitos comentários no site e no Spotify, né? Eu gostei muito, tô muito feliz. Vou até olhar aqui no Twitter, que eu tenho quase certeza que também tinha um comentário no Twitter. Mas eu fiquei muito, muito feliz. E eu tô vendo aqui, ó, segundo rumores, Leózio, o elenco dos sonhos de Quarteto Fantástico não deve rolar. Um insider disse que Adam Driver e Margot Robbie pularam fora das negociações. Ambos queriam 20 milhões por filme. É, graças a Deus vão participar. Tá? Tenso. Cadê? Ah, tá aqui, ó. Ah, foi da menina Su, né? Nossa menina Suelen. Logado, vocês sempre me mantendo atualizado dos Paranauê. Concordo quanto a Black Mirror, muito diferente do seu começo. Flash, eu reconheci a voz do fulano pelo dublador e ter visto de episódios dele em sua série. O quadro de amenidades é um capítulo à parte. RS, né? Então a gente tá aqui chegando ao final desse podcast maravilhoso, né? Graças a Deus. Delicioso aí pra você se divertir nesse domingo. E quero trazer um comunicado. A Universal Music está de sacanagem com a gente. E só nessa última semana, que a gente é transparente com vocês, só nessa última semana a Universal Music derrubou 70 episódios desse podcast. 70 Nossa episódios. Maria. Tá? Desse podcast. Então, se você vai entrar lá, quer reouvir um episódio antigo, muitos desses episódios você não vai encontrar lá. Mas, no link da postagem, se você estiver ouvindo pelo Spotify, se você estiver ouvindo no site, se você acessar o site, eu vou deixar o link da biblioteca lá, onde você vai conseguir ouvir todos os episódios e você também consegue baixar se você quiser, tá? Lá tem todos os episódios mesmo, porque a Universal fica derrubando os episódios e eu sou uma pessoa que eu... Vocês conhecem o editor, né? O editor é um pouco problemático, ele não tem essa coisa de, ah, tem um episódio limpo, né? Vou subir episódio limpo. Não, fiz o episódio. Uhum. E aí, aí nessa época a gente usava as musiquinhas tudo e tal, né? Inclusive tem muitos hit lists que foram questionados aí pela dona Universal. E então, a gente perdeu 70 episódios. Então, esses episódios não vão ser recolocados no feed, tá? Talvez um dia, quem sabe. Mas se você quiser reouvir episódios antigos, né? De mais de 3, 5 anos desde que a gente começou, clica no link que vai ter aqui, que é da biblioteca, que aí você consegue ouvir os episódios, consegue baixar, tudo direitinho, tá bom? The library is open. Exatamente, the library is open. Mas os episódios mais recentes, né? Desse ano, ano passado, tá em grande maioria no ar, porque também tiveram alguns episódios saindo do ar. Eu fiquei sabendo, esse eu vou tentar reeditar, que tiraram do ar o episódio do Pânico, do Pânico 5. Tiraram o episódio do ar do Pânico 5, por causa de Demi Lovato. Olha que ódio. Nem foi a Demi Lovato nem canta essa música. Mas tiraram. E aí eu vou colocar esse e vou colocar de volta, né, porque é um ininho, mas todos os episódios, gente, estão no link aqui do podcast, tá bom? Vai ficar permanente aqui o link no podcast. E se a gente achar um outro lugar onde a gente consiga subir com um player, alguma coisa assim, também a gente vai fazer mais pra frente. Mas se você quiser reouvir episódios antigos, clica aqui no link que aí você vai ter acesso a toda a biblioteca. Tá bom? E os episódios recentes, novos, do ano passado, estão aqui pra você ouvir de boa. Tem vários episódios que eles não derrubaram, né? Mas nunca se sabe até onde vai a fúria da Universal contra o Logado Cash. Clara demonstração de homofobia no mês do orgulho, né? Mas, Leozinho, contatos para shows, livros, contos inacabados. Ai, menino, você para. LeonardoOliveira.com.br tem todos os livros, seriadores.com.br tem todos os podcasts lá. Tivemos um sede aí sobre chupação na loja de construção. Né, é o quê? Parafuso aí foi chupar o velho sorridente atrás do balcão e se escondeu entre os canos de PVC. Então, que assim, loucura. Uma história muito edificante que vocês vão ver aí. E fica aí a promessa que em breve teremos o Mário, né? Aquele que ficou atrás do armário, né? Sucesso demais, gente. Sucesso demais. Lembrando que você pode deixar comentários no site, no Spotify também. A gente tá lendo todos os comentários aqui. E você pode apadrinhar esse podcast a partir da menor cotinha possível no PicPay, no Patreon, né? Você pode apadrinhar a partir da menor cotinha. Faz diferença pra caramba, tá? E é isso, né? Então deixe seus comentários, patrocine esse podcast, divulgue esse podcast pros seus amigos, pra quem não conhece, pra quem gosta de série, pra quem não gosta de série também, porque a gente fala de tanta coisa sem ser série aqui nesse programa, né? Então, deixa aí seus comentários e compartilhe pra todo mundo. A gente tá crescendo, a gente tá num momento legal, tô num momento acrescente, assim, estou feliz. E vamos ver o que o destino nos reserva, né? É isso. Então, é isso, meus queridos. Um grande abraço, até a próxima e tchau. Tchau. Love, love, você não quis. I need a do-over. How did we end up this way? I'm so confused, love. Did I mistake love and pain? Ain't got no shine left. I couldn't hide it. I almost lost all my light. Didn't choose sober, but my eyes can't look away. I see our true colors. Lately we've been looking gray. I can't turn back now, 'cause you take me back down that road that always seems to come right back around. We had dreams to fly away. a lighthouse when the light is burning out. It's such a shame when your wants and needs, they don't align. Which road to take, cause your hand's no longer holding mine. I guess that's life, and sometimes you fight, and sometimes you walk away in order to survive. There was nowhere to throw blame, and now it's when you use my name. Like a chill in my bones when you say to me what you say to me. I thought I found how, but hidden underneath we were crumbling. No shooting stars can fix what we are. All that time, and I keep all the ways that you wanted me to be different fresh in my mind. What you loved, what you wanted, what you held so high when we first met in hindsight were the things that you tried and asked me to change, as if I could do that. Strings, everybody. Good job. Made me cry.